houve um atraso aqui devido a um problema de senhas que faltavam, pessoas que não tinham recebido senha ainda, tiveram que passar a senha no último momento, mas tá tudo certinho. Então, hoje eu queria mais ou menos sintetizar o que nós falamos nas últimas aulas, botar um pouco de ordem nesse negócio e traçar algumas linhas que devem servir de orientação prática para vocês, não só no restante do curso, mas idealmente para o restante da sua vida intelectual. A formação filosófica tal como eu a concebi, e eu a concebi especificamente para as circunstâncias da vida brasileira atual, isso é, para as condições em que eu sei que vocês vivem, e não para um aluno abstrato, universal, ela se compõe de uma série de blocos. Cada um deles tem que ser desenvolvido independentemente, tem suas próprias exigências, mas que formam um conjunto e entre os quais você deve estar continuamente circulando, querendo de um para o outro, do outro para um, e articulando, né, o conjunto que formará, no fim das contas, sua própria personalidade como intelectual e filósofo. Né? No fundo, essas indicações, elas, como bem assinalou aí o Júlio Lemos, num comentário que ele fez a este, ao meu artigo Quem é Filósofo e Quem Não É, elas servem não só para o filósofo especificamente, mas para a vida intelectual em geral. De certo modo, nesse sentido, a filosofia consiste, ela constitui o modelo da vida intelectual. Todos aqueles que leram o livro do padre Cetinhar, A Vida Intelectual, devem perceber isto imediatamente, que somente um filósofo poderia ter compreendido a natureza da vida intelectual daquela maneira, tá certo? Unificando desde os fundamentos mais gerais e teóricos até as indicações práticas mais imediatas, mais concretas. Né? Então, o primeiro desses blocos é aquele ao qual nós temos dedicado mais atenção nessas primeiras aulas, que seria o que nós vamos chamar, por falta de um melhor nome, o nome pode ser mudado para outro melhor mais tarde, o adestramento do imaginário. Sem isto, nada se pode fazer. Nada, nada, nada, nada. E o meio essencial para o adestramento do imaginário é, precisamente, a longa e constante convivência com a literatura de ficção universal. Poesia, romance, epopeia, etc., teatro, etc., etc. Incluindo aí, também, evidentemente, o cinema. Isso aí nos serve para nós aprendermos a nos identificar com pessoas que são diferentes de nós, mas que sempre têm algum ponto de contato. Não existe o totalmente heterogêneo aí, né? Quer dizer, se nós conseguimos nos colocar na posição, sei lá, de Hamlet ou de Antígona, ou de Ulisses, isso aí significa que eles têm algo em comum conosco, por mais diferentes que sejam sob inúmeros aspectos, né? Culturais, históricos, etc., etc. É somente a longa prática da literatura de ficção que nos habilita a criar esses personagens imaginários, tá certo? Não estamos criando, na verdade, também não estamos copiando. Ler literatura de ficção é como se fosse um sonho acordado dirigido, quer dizer, você recebe uma pauta de uma série de atividades imaginárias que você vai desenvolver, tá certo? Então, é o seu imaginário que vai produzir tudo isso, mas vai produzir de acordo com indicações que foram dadas, né, pelo autor da narrativa. À medida que se desenvolve a narrativa, você vai dirigindo, por assim dizer, o seu sonho para esta ou aquela direção. E você vai incorporando novas possibilidades, novos dramas, novos conflitos, novas tensões, etc., etc. Então, isso aí é claro que também te ajuda na vida cotidiana, na sua convivência direta com as pessoas. É importante você ser capaz de imaginar o que elas estão passando. Isso é muito importante. É somente a imaginação que nos permite compreender o próximo. Tá certo? O negócio de amar ao próximo como a ti mesmo, tá certo? É muito fácil você falar, mas como é que a gente... Mas aquela pergunta do Gurdjieff, né? Como é que nós podemos amar os nossos inimigos se nós não amamos nem os nossos amigos? Então, é a pergunta cínica, mas é muito, muito pertinente. Tá certo? No que consiste este amar o próximo? Né? E consiste, em primeiro lugar, em tentar compreendê-lo como ele mesmo se compreende, e não desde fora, e não julgá-lo desde fora, desde um estereótipo que... ou de um padrão qualquer que pode não se aplicar ao caso. Quer dizer, aí tudo consiste em você ir do abstrato para o concreto, em você ir do genérico para o particular e o individual. Tá certo? Claro, você nunca, o individual nunca pode se desligar do genérico, senão ele se torna absolutamente ininteligível. Tá certo? Ele pode ser percebido, mas não inteligível. Por outro lado, o genérico, o abstrato, o universal... Ele é sempre o padrão pelo qual nós julgamos as coisas, mas se o padrão universal não está adequado à situação concreta individual, então você está cometendo uma injustiça, você está deslocado em relação à realidade, você está julgando de acordo com uma lei que não é pertinente ao caso. Tá certo? Então, essa arte de você compreender as pessoas, ela depende inteiramente da amplitude do seu imaginário, da sua capacidade de você vivenciar imaginativamente situações que você nunca viveu pessoalmente, dramas que você nunca teve, sofrimentos que você nunca padeceu, alegrias que você nunca desfrutou, esperanças que você jamais compartilhou e assim por diante. Tá certo? É só assim que você vai incorporando esses vários personagens. Quanto mais personagens você tiver na cabeça, mais facilmente você os combinará para compreender um novo personagem, seja o personagem... adquirida a leitura de ficção, seja pessoas conhecidas na vida real. Tá certo? A leitura da ficção tem a vantagem de que ela nos fornece somente aqueles episódios que são pertinentes a um drama em particular, ao passo que na vida real nós vivemos uma pluralidade de dramas inconexos. Tá certo? Quer dizer, o sujeito pode ter, por exemplo, sei lá, um problema dentro da família, outro problema completamente diferente no emprego, um terceiro conflito com o vizinho e assim por diante. Quer dizer, esses vários conflitos não vêm das mesmas causas e eles são perfeitamente inconexos, tá certo? E como eles se acumulam, tem, vamos dizer, conflitos que vêm do passado, aqueles que já estão consolidados, por assim dizer, dentro de você, e aqueles que são, que lhe vêm de uma situação nova, nós frequentemente confundimos uns com os outros, quer dizer, nós tendemos sempre a interpretar a situação nova à luz das situações já vividas, quando às vezes isso não é inteiramente adequado. Em suma, nós vivemos uma espécie de malha, tá certo? De conflitos diferentes e heterogêneos, tá certo? Que não tem unidade em si mesma e que só adquire unidade à luz do seu projeto biográfico. É quem você quer ser, são os seus objetivos na vida que vão articular, de certo modo, retroativamente, as várias significações dos vários conflitos e situações que você vive. Quer dizer, elas adquirem um sentido para você em face do seu objetivo, tá certo? Na literatura de ficção, é absolutamente impossível você reproduzir toda a densidade da trama desses conflitos simultâneos. Então, o que que faz o ficcionista? Ele seleciona um ou dois conflitos mais ou menos articulados e os coloca ali. Às vezes, há uma tentativa de você articular conflitos heterogêneos, tá certo? Na ficção. Tá certo? Como, por exemplo, quando você lida com esses grandes panoramas ficcionais, onde uma multiplicidade de personagens inconexos e que se desconhecem vivem, vamos dizer, no mesmo lugar ou atravessam a mesma situação histórica, né? Então, um exemplo é esse o livro do Marx Rebelo, né? Que chama Espelho Partido, que é uma obra que ele não terminou. É uma obra magistral, da qual ele pretendia fazer 7 volumes, só escreveu 3 porque morreu. Mas ali você vê, são vários personagens diferentes cujas vidas vão se entrecruzando. É a maneira que o ficcionista tem de representar, de algum modo, a densidade dos conflitos heterogêneos dentro de cuja malha nós vivemos. Mas, em geral, não é isso que acontece. Em geral, se destaca um ou dois conflitos que são ligados, né, certo? E que são representados de maneira intensificada, de modo que eles adquirem uma nitidez que, na vida real, eles não teriam. Tá certo? Para você compreender um drama, por exemplo, o drama de Hamlet, né? Quer dizer, que é o drama de você vingar-se ou não vingar-se de uma ofensa cometida. Então, frequentemente nós vivemos esta situação, tá certo? Mas nós a vivemos misturada com mil outras situações. Quer dizer, nós não somos capazes de pensar no mesmo conflito 24 horas por dia, porque nós temos outros, tá certo? Então, a ficção nos dá, por assim dizer, uma série de... uma galeria de situações dramáticas, né? Não vamos chamá-las de conflito, porque nem sempre a natureza da coisa é conflituosa, mas são situações dramáticas que na vida real aparecem, às vezes, tão entremescladas que você não consegue separar e descrever uma em particular. Aliás, esse é um dos grandes problemas da humanidade, né? Quer dizer, os seus problemas vêm todos juntos e você não consegue examinar um por um, não é isso? É que nem aquela velhinha que uma vez chegou lá no Michel Weber, nosso professor de artes marciais, ela foi lá para fazer massagem, e ele disse assim, diga onde e quando dói. Ela disse, dói tudo sempre. Tá bom, aí é impossível você tratado de um problema, né, tão onipresente e tão constante, né? Em geral, as pessoas ficam desesperadas porque dói tudo sempre, ela sente todos os conflitos ao mesmo tempo e não consegue discernir um por um, portanto não consegue dar uma forma inteligível, né, ao seu sofrimento. Então, do mesmo modo que através da literatura de ficção nós aprendemos a incorporar esses vários personagens, essas várias situações, e aprimoramos a nossa capacidade de nos identificar com o próximo, e de compreendê-lo como se fosse nós mesmos, ou, dito de outro modo, de tornar uma pessoa que era diferente, torná-la efetivamente um próximo, do mesmo modo, esta habilidade nos servirá muito quando nós saímos da esfera dos dramas concretos, reais de vida, para os dramas cognitivos, para os dramas intelectuais, para as grandes dificuldades cognitivas da humanidade. Que foram, vamos dizer, enfrentadas por diferentes filósofos em diferentes circunstâncias, tá certo? Com diferentes desempenhos em cada caso. E nós temos que aprender a incorporar esses dramas intelectuais vividos por eles, tá certo? Como se eles fossem personagens do nosso mundo imaginário, do nosso teatrinho mental. É só assim que você vai compreendê-los. Quer dizer, você não vai se identificar com eles no sentido de ser eles. Você vai se identificar como você se identifica com o personagem de teatro. Quer dizer, você não vai se identificar tanto com o sujeito ao ponto de você, né, acreditar que você tem o mesmo problema dele. Por exemplo, o sujeito assiste Otelo, chega em casa e mata a mulher. Não é possível isso, né? Então, quer dizer, não é porque o Otelo, né, está sendo, né, chifrado que você também está. Graças a Deus, isso não acontece com a maior parte das pessoas, se bem que às vezes acontece. Mas quer dizer, você vivencia durante 2 horas ali no teatro aquele drama que não está acontecendo para você, mas poderia acontecer, sempre lembrando a definição de Aristóteles, que a ficção não nos mostra o que aconteceu, mas o que poderia acontecer ou poderia ter acontecido. Então você vivencia aquilo não como uma realidade, mas como uma possibilidade real, concreta, à qual você está aberto como todos os seres humanos. Do mesmo modo, as dificuldades, as dúvidas, né? a luta contra a opacidade do fenômeno, tentar a penetração, né, numa fenomenalidade opaca, para você conseguir pegar algo inteligível ali, esse é o drama do conhecimento que foi vivenciado por todos os filósofos ao longo do tempo. Não é um drama sangrento, como aqueles que vivem na geral, mas às vezes são digamos, muito mais importantes e muito mais decisivos para o destino humano em geral do que, digamos, o problema, né, do ciúme, né, ou o problema da inveja, ali no caso do Raskolnikov, Crime e Castigo, por exemplo. Ele acha que ele é um, eu sou um sujeito inteligente, eu sou um gênio, por que eu não tenho dinheiro, por que essa, né, velhinha inútil tem o dinheiro do qual eu preciso. Todo mundo já teve algum problema parecido com Hamlet, com Otelo, com Raskolnikov. Direto ou indiretamente, todo mundo já viveu isso. Do mesmo modo, todos os dramas do conhecimento vivenciados pelos filósofos ao longo do tempo, não que você os tenha vivenciado, mas eles são possibilidades reais e possibilidades permanentes que podem voltar a qualquer momento. Voltam, evidentemente, dentro de uma outra circunstância, dentro de uma outra situação histórica, dentro de outro contexto cultural, mas estruturalmente podem permanecer os mesmos. Então, note bem, quando você lê livros de filosofia, você nunca, nunca, nunca deve lê-los em primeira instância como teses com as quais você vai concordar ou discordar. Não, em primeiro lugar, você tem que entender que aquilo é uma experiência cognitiva, uma experiência intelectual humana, que foi vivenciada, tá certo, por pessoas reais, numa outra circunstância, e que você está tentando revivenciar. Você pode até depois achar uma solução diferente, mas se você não se imbuiu do problema, se você não se deixou, por assim dizer, embeber do problema, né? Se você não se identificou com o problema, você nem vai entender do que o sujeito está falando. Tá certo? Então, esta abertura para todos os livros de filosofia, entendendo-os não como verdades ou mentiras que você vai proclamar ou impugnar, mas como expressões de uma busca humana, expressões de um esforço humano, expressão de uma experiência humana, né? Este é a primeira coisa que você deve buscar na leitura dos livros de filosofia. Porém, note bem, se você não aprende, primeiro, a absorver os dramas concretos, humanos, muito menos você vai pegar os dramas cognitivos. Por isso é que eu digo, primeiro, muita literatura de ficção. Tá certo? Note bem, e você tem que ler essa literatura não como literatura, ou seja, não como ler um estudante de letras, não como objetos de estudo, tá certo? Mas simplesmente como documento da vida humana. Ou seja, as obras não interessam tanto em si mesmas, enquanto textos, mas enquanto depoimentos. Tá certo? Encará-las como textos, como estruturas, etc. Esse é outro problema que pode ser tratado separadamente mais tarde e que também faz parte, evidentemente, da formação intelectual. Né? Mas não num primeiro momento. Então, esse é o primeiro bloco, o adestramento do imaginário. O adestramento do imaginário pode prosseguir, tá certo, num estudo mais aprofundado da psicologia, tá certo? Também entendida não como disciplina teórica, como disciplina filosófica, disciplina científica em si mesmo, tá certo, mas como elemento auxiliar para a sua compreensão dos seres humanos reais, seja nos seus dramas existenciais, seja nos seus conflitos de ordem cognitiva, né? Mais tarde nós vamos ver um pouco disso aí também. O segundo bloco, que vem automaticamente com o primeiro, é o seu adestramento na compreensão e uso da linguagem. Quer dizer, na mesma medida em que você vai captando as sutilezas, as nuances das várias situações humanas vivenciadas, você também vai pegando as sutilezas e as nuances da linguagem, né? Tá certo? E dizer, não há limite às possibilidades de aperfeiçoamento, de ampliação e de fortalecimento nisso aqui. Tá? Então, claro que aí você pode ter algumas dificuldades de ordem técnica, conforme você leia essas obras ou em traduções na sua própria língua ou as leia no original, então você vai ter alguns problemas especificamente, vamos dizer, linguísticos a resolver, problemas técnicos, mas não é para dar muita atenção para eles, é para resolver rapidamente e passar adiante, né? Então, vamos dizer, essa ampliação da linguagem, ela deve se voltar em primeiro lugar para aquele negócio que o Benedetto Croce considerava a função imediata da obra literária, que é a expressão da experiência concreta. Quer dizer, se você não é capaz de ter alguma expressividade na maneira de você nomear e descrever a experiência concreta, então você passar para um segundo andar, passar para a linguagem abstrata da filosofia e das ciências, pode ser, vamos dizer, uma lesão intelectual da qual você nunca mais se recupere. Porque tudo aquilo que está registrado na linguagem genérica da filosofia corresponde a experiências intelectuais e a experiências existenciais concretas, que se você não é capaz de as refazer imaginativamente, você jamais vai saber do que o sujeito está falando. Por exemplo, quando você pega um termo qualquer que descreve uma atitude ou uma corrente filosófica, por exemplo, você ouve a palavra ceticismo, né? Tá certo? Ou vou falar gnosticismo, tá certo? Muito bem, se você procurar num dicionário de filosofia, você vai encontrar uma definição esquemática do que são essas escolas ou correntes ou atitudes filosóficas. Mas acontece que essas escolas ou correntes elas não apareceram assim como posições filosóficas prontas, mas como resultados, como uma expressão de dramas intelectuais cognitivos longamente vividos. Quer dizer, você tem toda uma situação humana por baixo daquilo. E se quando você ouve esta palavra, ou lê, a evocação que você faz é simplesmente um conceito abstrato, e não de todo o drama apreendido assim compactamente num relance, então você não sabe do que está falando. Está compreendendo? Então, é tendo isso aqui em conta que nós podemos frequentemente, quando ouvimos o sujeito falar de filosofia ou lemos um livro, poder saber se nós estamos lidando com alguém que sabe do que está falando, estamos lidando com um charlatão, um imitador. Porque o sujeito que lida somente com os conceitos abstratos, sem ter esse lastro experiencial direto, ele é um imitador, ele é um papagaio. Ele está lidando somente com o universo de palavras para uso acadêmico, mas ele não compreende as realidades que estão ali envolvidas. Entendeu? Então, é como ele está lidando com aquilo, na verdade, é como uma criança que ouve uma nova palavra, tá certo? E a imita o uso, mas sem saber exatamente qual é o contexto no qual aquilo aquilo cabe ou não cabe. Tá certo? Então, para a pessoa totalmente leiga e despreparada em filosofia, às vezes não percebe a diferença. Tá certo? Porque o imitador ele pode usar todos os termos certinhos, tá certo? Pode fazer raciocínios muito bem arrumadinhos, tá certo? E só é com um pouco de experiência que você vai percebendo se o sujeito tem aquele lastro, vamos dizer, imaginativo, que coloca diante dele a realidade dos dramas intelectuais ali vividos. Estão compreendendo? Então, este aprimoramento da linguagem, ele é, vamos dizer, o irmão siamês do adestramento do imaginário. Tá certo? As duas coisas têm que vir juntas. Ao mesmo tempo, aí entrando no terceiro bloco, é a pergunta: para que você está fazendo tudo isso? Qual é o seu objetivo? Você está lendo tudo isso só porque você tem uma curiosidade? É porque você tem um projeto profissional a atender isso aí? Está fazendo tudo isso aí porque você quer fazer uma tese de mestrado? Qual é o seu objetivo? Tá certo? Então entra o terceiro bloco, que é aquele que se anuncia com o exercício que nós fizemos logo no começo, que é o exercício do necrológico. Quer dizer, quem você quer ser, qual é o objetivo da sua vida, para que você está se esforçando e onde entra dentro desse seu plano, todo, onde entram todos esses elementos que nós estamos colhendo na, nessa formação literária e filosófica. Né? Ou seja, o seu adestramento para a vida intelectual, ele é, no fim das contas, uma arma, um instrumento para um objetivo a ser realizado existencialmente, a ser realizado, quer dizer, na sua vida efetiva. Não é isso? Quando eu digo vida efetiva, note bem, eu não estou falando de vida profissional. Você não pode dizer que vida profissional é uma coisa abstrativa. A vida profissional é um aspecto da sua vida e não a vida concreta. Não é isso? A vida profissional é apenas um papel que você desempenha em certos lugares e circunstâncias perante certas pessoas. Não é isso? Mas que você não pode desempenhar em outros lugares perante outras pessoas. Não é isso? Então, por exemplo, se você é professor de filosofia, eu digo muito bem, isso é uma atividade que você desempenha perante seus alunos, etc. Mas você não pode desempenhá-lo perante o caixa do supermercado, porque ele não vai entender do que você. Ele não vai entender a situação. Não é isso? Por exemplo, se você tem uma dívida, o sujeito vem cobrar a dívida na porta, você não se trata de você discutir filosofia com ele, a situação, é uma situação totalmente diferente. Não é isso? Então, a vida profissional, embora ela seja, hoje em dia, ela é quase um fetiche, é uma coisa que absorve as pessoas ao ponto de elas imaginarem que aquilo é tudo, ela não é a sua vida real, ela é apenas um componente de uma vida real, um componente abstrativo dentro de um conjunto. Então, aquele exercício do necrológio, eu insisti que a narrativa fosse feita com relação a uma pessoa real e não apenas a uma carreira. Por isso é que eu mudei a formulação do exercício. No começo eu fazia como se fosse um necrológio de jornal, um repórter escrevendo. Aí comecei a praticar isso durante algum tempo. Funcionava, claro, porém, o fato de ser um repórter escrevendo sobre um personagem público já cria um viés e um critério seletivo, onde somente os fatos da vida profissional e pública interessarão. E não era esse o objetivo do exercício. Então é por isso que eu disse, você vai. É uma pessoa amiga, uma pessoa que conhece o fulano, que está escrevendo sobre ele. Então é como se fosse uma narrativa ficcional mesmo, que não se refere somente ao currículo profissional, mas ao trajeto real percorrido por uma pessoa de carne e osso, tá certo? No planeta Terra. Então, este senso de quem você quer ser como pessoa é o que vai dar para você o critério unificante para você contar a sua própria vida. Note bem, a nossa vida é composta, né, Ortega C define, la vida é lo que hacemos e lo que nos pasa. Né? Aquilo que nós fazemos é aquilo que nos acontece. Tá certo? Ora, aquilo que nós fazemos é frequentemente, vamos dizer, um amálgama de atos inconexos, nascidos de impulsos momentâneos, que não tem nada a ver um com o outro. Impulsos que, por sua vez, podem ter sido inspirados para nós desde fora. Por imitação, tá certo? Até por osmose, por imitação inconsciente e assim por diante. Tá certo? E aquilo que nos acontece vem de uma multiplicidade de fontes não unificadas. Tá certo? Por exemplo, se você perdeu o emprego, tá certo? E na hora que você vai buscar o seu carro na garagem para ir para casa, na sua nova condição de desempregado, você descobre que alguém amassou o seu carro, tá certo? Esses dois fatos, né, deploráveis, não vieram da mesma fonte. O sujeito que demitiu você não é o mesmo que amassou o carro. Quer dizer, são linhas causais completamente independentes que coincidiram. Veja que essa palavra coincidência, aquilo que incide é aquilo que cai, né? Que se viria um ponto e cai ali. Coincidiram. Duas linhas coincidiram, incidiram no mesmo ponto. Mas elas são linhas independentes. Tá certo? Então, a nossa vida, por ser composta, vamos dizer, de atos dos quais alguns são conexos, outros são inconexos, e acontecimentos que sobrevêm a nós, e que alguns são conexos, outros são inconexos, ela é muito difícil de contar se você não tiver um padrão unificante. Esse padrão unificante é dado exatamente por esse ideal ou meta. Quer dizer, então, a vida vista sob esse aspecto, ela deixa de ser apenas um aglomerado de fatos, e ela se torna o quê? Um drama unificado, tão unificado quanto o drama de Otelo, de Hamlet, ou de Napoleão Bonaparte, e assim por diante. Ou seja, ela passa a ser a sucessão dos esforços para dar unidade e dar um sentido àquilo que nos chegou inconexo e frequentemente sem sentido. Tá certo? Então ela adquire uma unidade na medida em que adquire sentido. Essa máquina maldita. Então, este senso da meta ideal, tá certo? Então ele se torna, vamos dizer, o padrão e o critério da sua autoconsciência. Você começa, vamos dizer, a medir e a articular tudo como se fosse exatamente aquilo no qual você está tentando tornar a sua vida, ou seja, um trajeto que tem um sentido e que se unifica na medida em que busca esse sentido. Não é isso? É claro que não é porque você determinou um sentido, uma meta, que tudo passa a lhe acontecer coerentemente. Né? Não, ao contrário. Quer dizer, os fatos continuam sobrevindo de fontes inconexas e os seus próprios atos, às vezes, continuam tão inconexos quanto antes. É você que vai tentar conectá-los agora. Tá certo? E note bem, quando eu digo conectá-los, conectar, inclusive, os acontecimentos que vêm de fora, não estou querendo dizer você criar uma, vamos dizer, um mito da sua própria existência, né, no qual você veja todos os fatos que lhe sobrevêm como se fossem mandados por uma providência divina, tá certo? Ou pelos superiores desconhecidos maçônicos, tá certo? Para lhe criar obstáculos ou dificuldades. Não, a coisa continua vendo de maneira casual e inconexa. Tá certo? Quer dizer, você não vai criar um mito unificante, não é isso que eu estou falando. Você é que vai tentar unificar o trajeto, tá certo? Pela maneira pela qual você reage a esses fatos inconexos. Esses fatos inconexos podem vir, por exemplo, muitos deles podem vir como obstáculos ou como elementos, vamos dizer, dispersantes para a realização da sua vocação ou meta. Tá certo? Mas você pode, em seguida, reaproveitá-los, tá certo? Tornando-os parte da sua biografia, tá certo? E aproveitando-os como oportunidades para você desenvolver certas qualidades ou certas habilidades que podem mais tarde ser necessárias para a realização da sua vocação. Tá certo? E num primeiro momento, as coisas se colocam, se equacionam assim, eu contra o mundo. Quer dizer, você tem o seu objetivo, a sua meta, e parece que tudo está contra. Mas, ou parece que tudo é indiferente, é frio, quer dizer, o mundo, a realidade está pouco se lixando para os seus objetivos, então você cria aquele problema do origem lessa, o feijão e o sonho. Quer dizer, eu tenho um sonho, mas eu tenho que botar o feijão na mesa. Né? Quer dizer, mas é até a maneira apenas inicial e primária de colocar os problemas. Quer dizer, por quê? A sua personalidade real, ela não é dada só pela sua meta objetivo e nem só pela sua reação a situações imediatas, mas pela tensão entre as duas coisas. É a maneira pela qual você absorve essas circunstâncias mesmo adversas e as torna parte da sua biografia, é isso que vai determinar quem você é efetivamente. É por isso que, veja, na sociedade brasileira, o problema do feijão e o sonho é quase obrigatório. Todo mundo coloca um abismo entre os objetivos pessoais e, vamos dizer, a situação real, a situação material, vista sempre como uma coisa opressiva e deprimente. Todo mundo vê isso, quer dizer, coloca uma oposição irredutível. Isto faz parte da cultura brasileira. O problema feijão e o sonho é permanente na vida brasileira. Todos vocês, independentemente de ser pobre ou rico, até às vezes até o rico, né, ele vê isso como ainda mais incompatível, como mais antagônico, tá certo, do que o pobre, tá certo? Quer dizer, não tem nada a ver com a classe social que você pertence. Esse é um hábito cultural que se impregnou nas mentes de todas as classes. Todo mundo enxerga a coisa assim. Eu digo, mas essa é apenas uma maneira primária, apenas o primeiro sinal de que existe uma meta e de que existe uma circunstância. Né? Então, o negócio do Ortega é assim, eu sou eu e minha circunstância. Então, quem sou eu? Eu sou aquele que eu quero ser no futuro, eu sou o meu sonho, eu sou o meu objetivo, etc, etc. E o que é a minha circunstância? É esse conjunto de dificuldades, de problemas, de solicitações dispersantes, etc, etc. Então, essa é apenas a primeira maneira de colocar a coisa. Tá certo? Agora, Ortega se complementa essa frase, eu sou eu e minha circunstância, com a segunda regra, que é la reabsorción de las circunstancias es el destino concreto del hombre. A reabsorção das circunstâncias é o destino concreto do homem. Quer dizer, você vai reabsorver a circunstância como parte da sua vocação. Tá certo? E é por isso mesmo que você deve encarar cada obstáculo e cada dificuldade como um elemento fundamental para a formação do seu caráter. Tá certo? Então, Goethe dizia que o talento se desenvolve na solidão, no estudo, tá certo? Mas o caráter se desenvolve na agitação do mundo. Tá certo? Então, na agitação do mundo, é necessário que cada dificuldade, que cada obstáculo, que cada elemento dispersante seja recebido e incorporado com o máximo de boa vontade. Tá certo? Quer dizer, é você que vai transformar o elemento antagônico em elemento favorável. Tá certo? Quer dizer, o que quer que se oponha à realização da sua vocação está lhe oferecendo uma oportunidade para fortalecer o seu caráter. Então aí você vê que às vezes até as dificuldades são preciosas, porque você pode desenvolver, vamos supor que você deu o papai e a mamãe que deram lá, deu uma mesada para você e que protegem de todos os elementos adversos e de todas as solicitações dispersas. Não, meu filho, você é um grande gênio. Então, nós vamos aqui, né, te dar uma mesada e você fica em casa só estudando, desenvolvendo os seus talentos, tá certo? Bom, você pode até desenvolver o seu talento, mas o seu caráter vai ficar muito fraco, tá certo? E se o seu caráter vai ficar muito fraco, então, isso significa o que quer que você diga não vai ter consistência, tá certo? Então, isso quer dizer que, às vezes, aquilo que parece facilitar a realização da sua vocação é de fato um elemento corruptor que está se introduzindo. Então, nesse caso, é bom você estudar, por exemplo, a vida de pessoas que nada tiveram a seu favor e que realizaram alguma coisa grande. Eu sugiro, por exemplo, a leitura do livro de Léon Blois. Léon Blois era um escritor católico francês do século XIX que ele tinha o mau hábito de dizer as coisas exatamente como ele as via ou como ele pensava, tá certo? E isso criou tantas inimizades e tanto antagonismo que ele foi rejeitado em todos os meios, tá certo? E daí não conseguia editor, quando publicava não pagava, não dava emprego para o cara. Esse sujeito viveu na miséria, chegou à mendicância. Tá certo? Quer dizer, a vida dele foi uma sucessão, vamos dizer, de frustrações, de portas fechadas, de traições, de exclusões. E mesmo assim o sujeito escreveu um livro maravilhoso. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que ele fez dessa extrema dificuldade, ele fez dessa sucessão de misérias e antagonismos a base do seu caráter. Tá, né? A resistência a isso se tornou para ele, vamos dizer, mais do que uma vocação, se torna uma espécie de obrigação religiosa. Ele encara tudo aquilo como a cruz de Cristo que ele tem que carregar. Ainda, né? Então, chega um ponto em que ele diz que ele desistiu não somente de ter uma vida melhor, mas ele desistiu até mesmo de se queixar. Entendeu? Então você vê como a circunstância extremamente antagônica pode ser absorvida e ela se transforma no material da realização da vocação. Está compreendendo? Então, aí, esta tensão, quanto mais você for capaz de absorvê-la e trabalhá-la, mais você fortalece o seu caráter e mais conteúdo humano, tá certo? Começa a ter todo o seu trabalho intelectual. Está compreendendo? Ora, com o tempo, vocês vão observar, isso aqui é um dado de experiência que eu comprovei inúmeras vezes, você vai ver que o valor e a importância das grandes obras da inteligência humana, tá certo? Vem sobretudo desta densidade da experiência humana que está colocada ali, dessa densidade e dessa realidade da experiência humana que está colocada ali, e não tanto da amplitude dos estudos abrangidos. Os estudos só valem, tá certo? Se você for capaz de, por trás daquilo que você lê e estuda, você absorver a experiência humana do outro. Mas como é que você vai absorver a experiência humana do outro se você não tem sequer a sua própria? Se você se preserva da experiência humana, tá certo? Se você se esconde embaixo da saia da mamãe ou da mesada paga pelo papai, não é possível realmente isso. Então, e note bem, isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Pessoa que tem, se você estudar, por exemplo, junto com a vida de Léon Blois, se estudar a vida de Goethe, que foi exatamente o contrário, foi um sujeito que sempre foi ajudado, sempre teve sorte, sempre teve tudo na vida, sempre foi aplaudido, ajudado, amado, protegido, etc, etc, etc. Você vê que é exatamente a mesma coisa. Porque Goethe, ao longo da vida, desempenhou vários cargos administrativos, políticos, etc, etc, aos quais ele era solicitado. E que ele encarava aquilo como uma obrigação para o aprimoramento do seu caráter. Embora ele não tivesse necessidade econômica daquilo. Quer dizer, ele sacrificava horas que ele poderia dedicar à sua criação poética, tratando de assuntos diplomáticos, administrativos, políticos, etc. Isso aqui tinha para ele a função, vamos dizer, de uma espécie de dever cívico. E realmente ele se sobrecarregava de tarefas, quer dizer, as dificuldades que não o procuraram, ele as procurou porque ele as aceitou como um dever, cujo cumprimento fortalecia o seu caráter e dava densidade ao que ele estava fazendo. Então você pega o pobre e o rico, né? o infeliz e o afortunado, tá certo? O homem marginalizado, reduzido à mendicância, e o filhinho de papai colocado nos mais altos postos da sociedade, e você vê que é exatamente a mesma coisa, porque são dois homens de extrema seriedade, dois homens de gênio e de extrema seriedade na realização da sua vocação. Está compreendendo? O problema, portanto, é exatamente o mesmo. Isso é muito importante você entender. Quer dizer, quer você tenha todos os recursos, quer você não tenha nenhum, o problema será exatamente o mesmo. Então, esse é o terceiro bloco. Estou repetindo. Primeiro bloco, adestramento do imaginário. Segundo bloco, enriquecimento e apropriação da linguagem. Terceiro bloco, o senso do ideal e o adestramento da autoconsciência. Claro que ao longo de todo este trajeto que nós estamos falando, a coisa mais importante é você, a cada momento, admitir qual é a situação real, qual é a equação que você está vivendo, você ser capaz de declarar, tá certo, para si mesmo e para Deus o que está acontecendo e qual é o problema. Tá certo? Note bem que, qualquer que seja a circunstância, a maior parte das dificuldades não vem do mundo externo jamais. Isso é impossível. Tá certo? A maior parte das dificuldades vem dos nossos próprios antagonismos internos e dos nossos próprios vícios, fraquezas, defeitos, etc, etc, etc. Elas vêm, sobretudo, de uma fonte, vamos dizer, aonde você menos espera. Às vezes as pessoas, essa mesma semana eu recebi várias cartas sobre essa questão do autoconhecimento. Eu digo, bom, mas isso aí é uma armadilha. Esse negócio de autoconhecimento é uma armadilha, isso é uma ratoeira. Por quê? As pessoas, quando elas falam autoconhecimento, às vezes elas querem se desenhar a si próprias como um personagem e saber quem elas são. Saber quem elas são, como elas sabem quem foi Napoleão Bonaparte, ou quem foi Júlio César, ou quem foi Goethe, ou quem foi Shakespeare. Ou seja, querem uma imagem. Né? Então, a luta pela autoimagem, presta atenção, é o contrário do que eu estou entendendo como autoconhecimento. A autoimagem é uma armadilha, porque quando você cria a autoimagem, você cria um padrão de auto-julgamento e você cria um discurso de acusação e defesa, tá certo? Baseado nas qualidades que você desejaria ter e nos defeitos que você acha que tem. E este discurso, de acusação, discurso interior de acusação e defesa vai comer horas preciosas e uma energia preciosa da, vamos dizer, da sua mente. Quer dizer, você tentando saber quem você é, tá certo? Entre o ideal que você proclamou e que serve como padrão de julgamento, como se fosse, vamos dizer, o ideal cria o seu código penal, né? O ideal já vem com um monte de acusações, né, e penalidades. E, por outro lado, tem aquele que você é realmente, o que você acha que foi realmente até agora, e que é, então, né, o réu, que por um lado se acusa e por outro lado se defende. Tá certo? Ora, o que você é realmente, tem duas coisas que você é. Você é aquele que num dia morre e que tem uma história que você já, uma vez morto, você não pode mudar mais. Então essa é a sua biografia, nesse sentido. Mas enquanto você está vivo, você não é a sua biografia, você é a sua consciência. E a consciência é aquela que está tentando tornar-se algo, tá certo? Com os recursos que a vida lhe deu, recursos internos e externos que a vida lhe deu. Tá certo? Isso é o que você é. Acontece que, se a consciência ela só existe nesta luta, tá certo? Ela não tem uma forma determinada. Ela está constantemente adquirindo novas formas e ampliando a sua forma, tá certo? E absorvendo as formas anteriores. Então ela não tem imagem. Então, você é como se você fosse apenas um certo foco de luz que ilumina o que há de obscuro em torno e dentro de você. É isto que você é e só isto que você é. Esta consciência, este eu operante, ele não tem forma, ele não tem imagem, ele não tem história, porque a história dele está mudando, ele está fazendo a história agora mesmo. Tá certo? Então, ele não pode se descrever a si mesmo como a gente descreve um personagem, ou como descreve uma pessoa que nós conhecemos, tá certo? Não pode, sobretudo, não pode se descrever através de qualidades que ele se atribui. Exemplo, eu sou preguiçoso, ou eu sou trabalhador, né? ou eu sou corajoso, ou eu sou fraco, ou eu sou forte, ou eu sou isso, ou sou aquilo. Ele não pode, porque tudo isto são apenas elementos que estão em permanente transmutação. Nenhuma dessas qualidades se incorpora a você definitivamente. E se você quer se conhecer através do perfil das suas qualidades, você está se prendendo dentro de uma ratoeira. Está acompanhando? Então, a luta pela autoimagem é o contrário da luta pelo conhecimento. Você está entendendo? O que é você? Você é aquele que fala com Deus. Existe o observador onisciente, que é Deus, ele sabe, conhece você muito melhor que você. E na hora que você fala com ele, você sabe que o que quer que você diga é falso. É só parcialmente verdadeiro, mas é falso, não é exato. Exato, conhecimento exato de você, só ele pode ter, porque ele já sabe qual é o fim da sua vida. E você não sabe. Está compreendendo? Então, ele pode dizer, você é preguiçoso, ou você é ladrão, ou você é isto, ou você é viado, você é não sei o quê. Ele pode dizer, você não pode. Tudo que você diz de você, tá certo? são imagens provisórias que, se elas se colarem em você de maneira definitiva, você está lascado. Está compreendendo? Ora, acontece que quando a autoimagem das pessoas se dissolve e sobra somente este núcleo de consciência, né, elas pensam que elas ficaram malucas. Porque elas pensam que elas já não se conhecem mais. Eu digo, não, era antes que você não se conhecia. Agora você sabe quem você efetivamente é. Você é somente esta consciência. Está entendendo? E quando chegar nesse momento, você não se preocupa mais com você. Você se preocupa somente com os elementos objetivos reais, tá certo? E com o seu dever, o dever que você tem a cumprir, com o que você tem a fazer. Tá certo? E você passa de uma espécie de autocontemplação passiva, tá certo? Viciosa, a uma autocriação permanente. Você passa uma atividade do eu. Agora você não é mais um retrato, você é uma atividade, você é uma ação. Então, e aí você começou a se conhecer exatamente porque Deus fez você para ser assim. Está compreendendo? Então, aí... Epa, será que perdeu alguma coisa aí? Não, então começa de novo. Tá, tá acompanhando? Então, vamos continuar. Teve um probleminha técnico. Muito bem, então esses são os três primeiros blocos: o adestramento do imaginário, o enriquecimento da linguagem e o senso do ideal e adestramento da autoconsciência. O quarto bloco é a aquisição das ferramentas da investigação erudita, da pesquisa erudita. Tá certo? Todos esses blocos mencionados até agora, o único que entra um pouco no ensino universitário, tal como atualmente acessível no Brasil, é esse quarto, se bem que fornecido de maneira extremamente deficiente. Este quarto é evidentemente um instrumento necessário para você adquirir a documentação das questões que lhe interessam, como foi mencionado no livro, no artigo Quem é Filósofo e Quem Não É. Existe uma infinidade de bons livros nos quais você pode adquirir esse treinamento, porém, você vai ter sempre que adequar a coisa às condições do país onde você está e do momento em que você vive, tá certo? Um livro que eu recomendo muito é este, The Modern Researcher, do Jacques Barzon. Publicado aqui pela Harcourt Brace, Nova York. Então, desde logo a investigação em filosofia, história da filosofia, ela segue de muito perto as técnicas e métodos da investigação histórica em geral. O que significa que qualquer livro que você leia sobre métodos e técnicas da história será extremamente útil. Tá certo? No Brasil existe um excelente livro sobre isso, que é o do Zé Honório Rodrigues, que se chama Teoria da História do Brasil. Tá certo? E outro que se chama Pesquisa Histórica no Brasil. São livros altamente recomendáveis para isso. O espírito geral da investigação é o de você adquirir o máximo de documentos que você possa, tá certo? Sobre qualquer assunto que lhe interesse. Então, e o segundo, evidentemente, é você ser capaz de ler, interpretar e relacionar esses documentos de alguma maneira. Eu não vou me prolongar muito sobre este aspecto, porque é sobre esse aspecto de como trabalhar esses documentos internamente, porque é algo sobre o qual eu já escrevi uma apostila que se chama Problemas de Método nas Ciências Sociais. Né? Embora chame Ciências Sociais, também serve para o que nós estamos fazendo aqui. Então, sobre isso, nós vamos falar mais adiante. Qualquer que seja o assunto que você esteja investigando ou estudando, você vai ter que proceder como um historiador, por exemplo, historiador da filosofia, historiador das ideias. Pelo menos é esta a maneira de você ter acesso aos documentos. Lembre-se que naquele artigo, o que é filósofo, o que não é, eu disse o seguinte, eu disse que você procure mais ou menos definir qual é a questão que lhe interessa, em seguida você procura se munir de toda a documentação necessária, tá certo? Em seguida você vai lendo aquele material e você vai articulando as várias hipóteses, as várias posições, as várias alternativas, como se fosse uma teoria única, ou seja, você vai compondo a estrutura do problema a partir da história do problema. Tá certo? Exemplo majestoso de como se faz isso é o livro do Joseph Maréchal, que se chama Le Point de Départ de la Métaphysique, O Ponto de Partida da Metafísica. É um livro que foi muito usado pelo Padre Ladouzans no curso que eu assisti com ele no conjunto de pesquisa filosófica da PUC do Rio de Janeiro. Um livro altamente recomendável. A vantagem que esse livro oferece é a seguinte. Praticamente todos os filósofos que investigaram o que quer que seja seguiram mais ou menos este preceito. Quer dizer, eles têm um conhecimento da evolução do problema, tá certo? E das complexidades que foram se acrescentando à discussão do problema desde os primeiros que tocaram o assunto. E é a partir daí que eles vão desenvolvendo as suas próprias perspectivas. Porém, isso não quer dizer que todos eles, ao expor as suas próprias investigações e conclusões, reproduzam todo este trajeto da pesquisa. O sujeito pode ter feito assim, mas ele pode tratar o assunto não de maneira histórica, e sim de maneira sistemática, tá certo? Ou de maneira ensaística, de qualquer outra maneira. De modo que o procedimento investigativo fica por trás do livro e não transparece no livro, né? Isso aqui é o que, em geral, acontece. Por outro lado, quando eu falo de exposição histórica, isso não deve ser tomado muito ao pé da letra, porque toda exposição histórica da investigação de um problema terá uma infinidade de linhas acidentais que podem se desviar muito do problema que você se colocou de início. Quer dizer, pode introduzir tantas variáveis ali que você se perca. Quer dizer, se você for contar a história tal como ela efetivamente se passou, com todos os seus passos, tá certo? Você se afasta do problema e o foco agora vai para a narrativa histórica. Quer dizer, a perspectiva que eu estou falando não é do historiador propriamente dito. Você usa recursos do historiador, mas o seu objetivo não é o do historiador. Quer dizer, você não quer traçar a história do problema em todos os seus detalhes, mas você quer traçar apenas naqueles pontos da evolução que interessam à formulação atual que você mesmo quer fazer. Portanto, aí você tem um critério seletivo que não é o do historiador. É um critério filosófico, né? E acontece que este livro, do Joseph Maréchal, que não é um livro, é uma transcrição de um curso, ele fornece exatamente este tipo de exposição. Quer dizer, ele coloca um problema, inicialmente, que é, vamos dizer, o problema da, o que ele chama afirmação metafísica, daqui a pouco vamos ver o que é isso, e ver como esse problema foi evoluindo ao longo dos tempos, mas não em todos os detalhes da narrativa, e sim nos apenas nos pontos que interessam para a colocação que ele quer fazer do problema. Então, esse livro é uma espécie de modelo do método que eu mencionei naquele artigo. Note bem, esse modelo foi seguido por todos os filósofos que estudaram qualquer coisa. Desde Aristóteles, dizia, não, nós temos que começar com a investigação das opiniões dos sábios. Então, logo nós temos a formulação do problema, nós temos que ver o que os sábios disseram a respeito. Quando ele diz os sábios, ele já está querendo dizer, não é toda e qualquer opinião que interessa, mas apenas a opinião já qualificada, ou seja, a opinião que já foi trabalhada e um dos problemas mais básicos e elementares já foram tratados, né? Então, Aristóteles já dá esse critério seletivo. Então, isso foi seguido por todos os filósofos. O livro do Marechal, ele se distingue porque o texto do livro, a ordem do livro, segue exatamente a ordem da pesquisa. Reproduz a ordem da pesquisa tal como ele, não como ele a fez, mas a ordem histórica ideal. Quer dizer, ele vai colocando, por exemplo, os primeiros que colocaram o problema da validade do conhecimento, foram os cépticos gregos. Então, ele coloca lá as doutrinas dos cépticos gregos e as discute à luz do que ele já sabe atualmente. Quando ele vai passando para, vamos dizer, a discussão, vamos dizer, na Idade Média, os filósofos escolásticos, etc., novas complexidades vão se acrescentando e a visão que ele tem dos cépticos gregos também é enriquecida por esses novos dados e assim por diante. Então você tem uma imagem muito clara da estrutura intelectual da investigação, não da estrutura física, quer dizer, ele não tá contando como ele fez a investigação, mas a ordem, ao mesmo tempo, histórico-lógica da investigação, está ali dada de maneira muito clara. Você não precisa se preocupar em ler este livro agora, porque nós vamos lê-lo mais tarde com bastante atenção. Muito provavelmente eu mesmo vou traduzir os vários capítulos que nós vamos ler e nós vamos ler juntos aqui mais tarde, aqui, sei lá, daqui 6 meses, 1 ano, não sei quando, mas vamos fazer isso aqui. Então não se preocupe muito com esse livro, porque vocês receberão o texto traduzido quando for o momento para isso, tá certo? Então, curiosamente, esse livro é um livro dificílimo de achar, você vai pagar os olhos da cara, tá entendendo? Eu só tinha, num xerox que eu tirei na biblioteca do Padre Lazuzan, né, isso 20 anos atrás, mas o xerox estava meio apagado, não dava para fazer um xerox do xerox, eu preciso de um original para tirar o xerox. Agora que eu consegui, pela primeira vez, né, pagando os tubos, o livro inteiro, que são 4 volumes. Então agora dá para fazer um xerox, e talvez até para dar para os alunos, mas o ideal não é o xerox, o ideal é traduzir mesmo o livro e incorporando esse texto aos documentos do nosso seminário. Então, esse livro do Joseph Marechal, ele faz uma espécie de ponte entre o quarto e o quinto bloco. O quarto bloco é a documentação, a técnica do historiador. E o quinto bloco é a técnica filosófica propriamente dita. Tá certo? A técnica filosófica é o assunto deste curso. Tá certo? Só que esses quatro, ela se assenta nesses quatro pilares. Se você não tem esses quatro, você nunca vai entender exatamente o que é a técnica filosófica. Veja, um verdadeiro filósofo, quando ele trata de um assunto qualquer, tá certo? Ele está utilizando para isso toda a riqueza do seu imaginário, que incorporou como personagem do seu drama interior todos os filósofos que ele leu sobre o assunto. Vamos dizer, e é esta densidade da discussão interior que vai marcá-lo e distingui-lo como um filósofo que merece atenção, e não como um boboca que está repetindo apenas, vamos dizer, repetindo argumentos ou repetindo frases, tá certo? E que pode haver, existe muito desses bobocas que são muito inteligentes, muito preparados, de certo modo, tá certo? Eles apenas não são filósofos, apenas não sabem se colocar, vamos dizer, filosoficamente um problema, porque quando eu falo colocar filosoficamente, significa que você vai entrar no problema com tudo, É toda a sua pessoa, é toda a sua existência que está em jogo. E aquele assunto para você é mortalmente sério. Não é um problema que você tem que resolver para a sua tese de mestrado. Não, é um problema que você tem que resolver para a sua orientação na vida, de certo modo, até para a salvação da sua alma. É como se a salvação da sua alma estivesse em jogo. É certo? Em segundo lugar, você vai ver que o uso que o filósofo faz da linguagem, ele mostra, assim como em filigrana, todo este aporte memorativo e imaginário que está por trás da coisa e que é, vamos dizer, a substância da vida intelectual dele. Né? Isso, a linguagem dele tem que mostrar isso aí. Tá certo? Quanto mais técnica for essa linguagem, tá certo? Mais esta riqueza vai transparecer atrás. Então, eu, no Rio de Janeiro, quase 15 anos atrás, eu dei um curso sobre as investigações lógicas de Edmund Husserl. Nós temos uma transcrição desse curso, mas a transcrição está muito ruim. Então, até hoje eu estou esperando ter uma chance de poder consertar essa transcrição e publicá-la, colocar à disposição de vocês. Mas, nesse curso nós líamos linha por linha, fazemos o chamado comentário linear. Né? Então, quer dizer que nós buscávamos tudo o que estava por trás de cada linha. O que estava por trás eram as menções que Edmund Husserl tinha feito aos mesmos tópicos em outras obras dele. Era toda a carga semântica acumulada nesses termos técnicos ao longo de toda a história do seu uso. E eram todas as alusões implícitas ao que outros filósofos disseram sobre o mesmo assunto. Então, ali, os alunos tinham ocasião de ver o que é a densidade de um pensamento filosófico. Tá certo? Né? E essa, vamos dizer, frequentemente esta densidade escapa ao observador justamente porque ele se atém apenas aos termos técnicos tal como estão dicionarizados ou como são usados no contexto universitário que corresponde à sua experiência pessoal. Tá certo? Então aí fica difícil você distinguir o que é a filosofia do que é uma bela imitação. Eu leio com o Bruno Tolentino, que às vezes lia um poema e falava, olha, isso aqui é uma bela imitação de poesia. Quer dizer, ele faz essa poesia como se ele fosse um poeta, mas ele não é. Então, frequentemente engana. Por quê? Por causa, vamos dizer, justamente do mesmo fator, tanto em poesia quanto em filosofia, existe uma densidade de experiência que está atrás, ou não existe. Existe apenas a imitação de esquemas verbais e intelectuais consagrados, que o sujeito não precisa compreender em profundidade para ele poder imitar e manejar com uma certa habilidade, especialmente no Brasil, porque o Brasil já tem uma capacidade mimética fora do comum, um negócio incrível. Tá certo? Então, quando nós entrarmos na técnica filosófica, nós vamos retomar aqui um assunto que eu comecei num curso que eu dei no Paraná, que era um comentário linear deste livro, Manual de Metodologia Dialética de Louis Lavelle. Talvez o melhor livro que alguém já escreveu sobre a técnica filosófica no mundo. Né? Um outro livro que também nós vamos usar para isso é Logique de la Philosophie, de Eric Weil. Mas esse aqui em primeiro lugar. Também não precisa se preocupar em ler esse livro, porque nós vamos lhe entregar o texto traduzido, tá certo? E é esse texto traduzido que será usado no comentário em aula. Né? Então, esse aí são, vamos dizer, os cinco blocos. É como se fosse, vamos dizer, quatro pés de uma mesa e o tampo da mesa, que é a técnica filosófica. Tá certo? A técnica filosófica, como eu disse, ela é a síntese dos esforços desenvolvidos ao longo de milênios para lançar alguma luz sobre alguns problemas. E a sucessão desses esforços tem que ser vista não como um fenômeno histórico, mas como um drama que se desenrola em você mesmo. Quer dizer, você tem que revivenciar aqueles vários esforços. Tá certo? Então, aí acontecerá o seguinte coisa, que é de fato um negócio maravilhoso que acontece. Você vê, quando você lê ali os pré-socráticos, tá certo? E você vê, por exemplo, Heráclito e Parmênides, na contraposição famosa, onde Heráclito descreve o mundo, a realidade, como se fosse um fluxo permanente, onde nada é o que é, tudo está continuamente se transformando em outra coisa. Tá certo? Como eu dizia, nós não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, e assim por diante. É? Então, e por outro lado, Parmênides descreve o mundo do ser como o absoluto imutável que está por trás de todas essas mutações aparentes. Não é isto? E, ao mesmo, quase que ao mesmo tempo, né, Zenão de Eleia desenvolve certos raciocínios que colocam em dúvida a realidade do movimento e da transformação. Como a flecha que se desloca a cada momento, ele está apenas no lugar onde está. Tá certo? Então, como é que você pode dizer que ela se move? Né? Quer dizer, existe somente, vamos dizer, uma sucessão ilimitada de momentos estáticos. E assim por diante. Coloca uma série de objeções lógicas à realidade do movimento. Então, nós temos esses três personagens, né? Um que enfatiza a realidade absoluta e universal do movimento da transformação. Outro que enfatiza a permanência como sendo a única realidade, transformando, rebaixando, portanto, a mutação a um jogo de aparências. E um terceiro que coloca em dúvida a realidade da própria mutação. Tá certo? Então você não poderia imaginar três pessoas mais diferentes. Tá certo? No entanto, dos três, cada um sabia do que o outro estava falando. E nós podemos entender os três. Isso significa que com mutações permanentes ou sem mutações permanentes, com o ser eterno ou sem o ser eterno, todos nós, considerados não enquanto participantes desse debate, mas considerados enquanto pessoas reais, existentes, nós sabemos nos orientar no mundo da mutação e da permanência. Nós, por exemplo, nós sabemos distinguir o que, que muda e o que, que permanece. Por exemplo, quando você anda, você dá um passo, você sabe que é absolutamente fundamental para que o seu passo avance, que o chão permaneça no mesmo lugar, porque se ele avançasse junto com você, seria como você andar numa escada rolante ao contrário, como o Mr. Bean, né? Ou o Jerry Lewis, tá certo? E você andaria, mas não sairia do mesmo lugar, tá certo? Então, nós somos capazes de fazer essa diferença. Ou seja, na realidade da vida prática, nós sabemos nos posicionar perante a permanência e a mudança. Também nós somos capazes de distinguir na mudança o que existe de real e o que existe de aparência, e sabemos distinguir as mudanças reais das mudanças aparentes. Não é que nós sabemos isso, uma criança pequena já sabe. Não é isso? Então, mas quando nós tentamos equacionar essas coisas em termos racionais, nós topamos com dificuldades horríveis. E este é um ponto básico. Vocês têm que meter na sua cabeça desde logo o seguinte: o mundo da percepção real é infinitamente mais rico do que o mundo da razão humana. Quer dizer, Santo Agostinho, ele diz o seguinte, pergunta para ele o que é o tempo, ele diz, olha, quando não me perguntam, eu sei, quando me perguntam, eu já não sei mais. O que, que ele quer dizer isso? Que eu, como ser humano efetivamente existente, real, eu sei me orientar contra essa dimensão chamada tempo, mas eu não consigo equacioná-la em termos racionalmente aceitáveis. Note bem, o seu aparato de percepção Ele nasceu com você. Ele já veio pronto. Foi Deus que fez, não foi você. Ele tem a perfeição da obra divina. Agora, o mundo dos seus pensamentos racionais é uma estrutura que você está tentando criar. Então, é natural que, em comparação com o mundo da percepção, a razão humana seja um negócio tosco, falível, cheio de buracos. Então, todo o esforço, vamos dizer, da filosofia ao longo dos tempos é para tentar transferir ao mundo da razão, isso é, daquilo que é humanamente comunicável e que pode ser, vamos dizer, discutido e falado entre os seres humanos, é um esforço para dar a este mundo do humanamente comunicável uma parcela da riqueza infinita do mundo da percepção real. Da parcela da riqueza e da dignidade do mundo da percepção real. Quando nós investigamos esse mundo da percepção, nós vemos que nós sabemos muito mais coisas do que nós sabemos que sabemos. Não é isso? Então, eu tenho insistido muito nisso nas minhas aulas. Se nós fôssemos reduzir o nosso saber aos dados de percepção que efetivamente chegam a nós, tá certo? Nós jamais poderíamos nos orientar no mundo. Por exemplo, nenhum de nós teve jamais a percepção de um mundo inteiro. Nós só temos pedaços. Ora, se nós fôssemos usar esses pedaços para compor mentalmente a ideia de um mundo, nós jamais completaríamos esse mundo. Todos nós teríamos visões fragmentárias do mundo, tá certo? E estaríamos permanentemente desorientados nesse quebra-cabeças. E, no entanto, isso não acontece. Quer dizer, todas as crianças pequenas, elas sabem que elas estão no mesmo mundo que as outras. Quem foi que informou elas disso? Elas nunca viram um negócio chamado mundo. Desde que apareceu a crítica moderna do conhecimento, que a partir do século XVIII, com Hume, depois Kant, etc., etc., criou-se entre muitos filósofos a ideia de que tudo aquilo que nós não absorvemos pelos sentidos é criado mentalmente por nós. Quer dizer, então existe o mundo da natureza, existe o mundo da criação cultural. Então, aí você vai ver que, segundo esses fulanos, a própria ideia de mundo é uma criação cultural nossa. E a prova que eles dão é que, às vezes, a imagem do mundo é diferente de época para época, de cultura para cultura. Mas acontece o seguinte, a imagem do mundo, tal como aparece nas várias culturas, é criação cultural. Mas isso não quer dizer, que a percepção do mundo seja também a mesma coisa. Essas criações, afinal de contas, são criações linguísticas, ou seja, com a linguagem humana. Ou seja, o mesmo esforço de Heráclito e Parmênides para dizer algo. Ou seja, quando nós pegamos estes sinais deixados pela imagem do mundo das civilizações pretéritas, da China, da Índia, do Egito, etc., etc., nós não estamos pegando a visão que eles tinham do mundo, mas apenas os símbolos nos quais eles condensaram essa visão. Nós não entramos dentro da cabeça deles para saber como eles viam. Nós sabemos apenas o que eles conseguiram transmitir. E o que eles transmitiram é através de, vamos dizer, uma transmutação simbólica da percepção. Está compreendendo? Quando nós lemos, né, os fragmentos de Heráclito, Parmênides e Zenão de Eleia, o que, que nós estamos pegando ali? O que eles perceberam ou aquilo que eles foram capazes de dizer? Está compreendendo? O que eles estão expressando é o resultado da sua elaboração intelectual de uma percepção primitiva. Esse resultado é deploravelmente mais pobre do que a percepção. Tanto que Zenão, Parmênides e Heráclito sabiam que estavam no mesmo mundo. Mas se eles estavam no mesmo mundo, como é que cada um deles vê esse mundo tão diferente assim? Eles não o veem diferente, eles apenas o expressam diferentemente. Eles o trabalham intelectualmente de maneira diferente. Por quê? Porque a razão humana é extremamente limitada em comparação com o mundo da percepção real. E o mundo da percepção real, ele sabe muito mais coisa além daquilo que você efetivamente percebeu. Por baixo do mundo das suas percepções, existe aquilo que eu chamo conhecimento por presença. É aquilo que não foi percebido, mas que está embaixo do que é percebido e que é condição absolutamente necessária para que seja percebido. Tá entendendo? Então, não é que aquilo não chega à sua consciência. Não, aquilo não chega sequer à sua inconsciência. É? E simplesmente está ali. É o mundo no qual você está. Tá compreendendo? Tudo que está no seu inconsciente é porque veio ou da memória ou veio de algum processo interno seu. É limitado a você, portanto. Aquilo se passa dentro de você, de algum modo. Eu digo, sim, mas onde esteve você esse tempo todo? É? Você esteve num mundo real. Você é parcela desse mundo real. É? E tudo o que você pensa toma este mundo real como um pressuposto. E está muito certo que tome como pressuposto. Ora, à medida que vai passando o tempo e que essas várias tentativas de expressão, seja artística ou filosófica, da percepção do mundo, vão se tornando patrimônio cultural, elas adquirem uma espécie de densidade bibliográfica, por assim dizer. Não é isso? E densidade cultural, elas são passadas como patrimônio. E a aquisição desse patrimônio pode ser uma experiência, vamos dizer, tão pesada para você que ela encobre o conhecimento que você tinha do mundo real. E você passa a confundir conhecimento efetivo do mundo real com representação simbólica do mundo real. Está entendendo? Então, daí você passa a acreditar que a vivência imediata que você tem do mundo é uma criação cultural. Quando não é, ela é a base sobre a qual é possível haver criações culturais. Então, desde que nas últimas décadas apareceram uma série de estudos sobre a comunicação não verbal, sobre o negócio da ressonância mórfica, etc., etc., tornou-se possível usar uma linguagem científica e filosófica para insinuar algo desse conhecimento por presença. Nesse sentido, por exemplo, a obra do todo este trabalho do Antônio Damasio, se bem que o Antônio Damasio, ele se confunde na terminologia. Né? Mas algo disso ele fornece, e sobretudo a obra do Rupert Sheldrake, são descobertas extremamente importantes, porque elas nos permitem, vamos dizer, expressar na linguagem da razão algo que sempre esteve por baixo da experiência da razão, tornando-a possível, mas ao mesmo tempo sendo encoberto por ela. Então, na aquisição da técnica filosófica, nós vamos acrescentar este elemento, tá certo? Que eu chamo conhecimento por presença, que foi, vamos dizer, bastante negligenciado ao longo da história da filosofia. Tá certo? Sempre foi dado por pressuposto. Tá certo? Mas nunca foi trabalhado e nunca pôde ser trabalhado como hoje pode, tá certo? Graças a estas essa elaboração científica mais recente. Então, bom, são esses os cinco blocos nos quais nós vamos trabalhar. Agora eu vou passar a ver as perguntas que tem aqui, tá? Aqui pergunta, Fábio Blanco pergunta, Não, João Pedro, de Cuiabá, pergunta. Em quais livros Goethe fala sobre essa ética do trabalho que o senhor comenta nas aulas? Ele fala disso no seu livro de memórias, que se chama Poesia e Verdade, e nas conversações com Eckermann. Eckermann era secretário dele, tá certo? E ele teve a prudência de anotar as coisas que Goethe ia dizendo nas conversações do dia a dia, que eram, assim, joias, né? Então, nas conversações com Eckermann aparece muito isso. Existe uma tradução parcial das conversações com Eckermann feita pelo nosso Mário Ferreira dos Santos, publicado pela antiga editora Globo, que era a editora Globo do Rio Grande do Sul. Depois foi comprada pelas organizações Globo e virou uma porcaria, mas a antiga editora Globo era uma maravilha. Agora, Fábio Blanco pergunta. Sou imensamente grato pelo que o senhor está fazendo para aqueles que desejam formar um verdadeiro caráter, não apenas intelectual, mas também moral. Obrigado. Outro dia vi numa palestra de filosofia na TV um antropólogo afirmando que todos nós temos consciências fragmentárias por causa dos papéis sociais que exercemos. Bom, o que tem que perguntar para esse sujeito é assim, qual dos seus papéis sociais está dizendo isso? É? O senhor quer que eu acredite nisso ou é apenas um papel social seu que está dizendo isso enquanto o outro papel social diz o contrário? Tá certo? Claro que nós temos consciências fragmentárias. É evidente que temos, porém temos uma força unificante ao mesmo tempo e a tensão entre os dois que constitui a nossa vida real. Quer dizer, você enfatizar qualquer desses dois lados é você fugir do problema. Tá certo? Porque se você está tentando, qualquer pessoa que tente realizar algo na vida está tentando unificar, tá certo? O seu trajeto existencial e, portanto, também a sua consciência. Ora, se ela tenta unificar, é porque ela tem um impulso unificante. Esse impulso unificante é justamente a unidade que ela tem. Nós temos a unidade, não de uma forma fechada e acabada, mas a unidade de uma força unificante que está perpetuamente em luta, em conflito dialético com os elementos dispersantes. Então, se você imaginar você mesmo como uma figura em bloco inteiramente descritível, tá certo? Como que representava em mármore, você está fingindo. E se você, né, disser como o Gurdjieff, não, você não tem eu nenhum, você só tem uma coleção de euzinhos separados. Você também está falsificando, você está caricaturando, porque você tem que... Você consiste exatamente no conflito entre as duas coisas. O que que adianta você dizer você não tem eu nenhum a um sujeito que não tenha eu nenhum? Qual dos eus dele que vai ouvir isto? Para quem você está... Eu nunca fui discípulo do Gurdjieff, mas se ele dissesse isso para mim, eu ia perguntar assim, mas a qual dos meus eus você está falando isso? E qual dos seus eus está dizendo isso? Para que você possa dizer isso, é necessário que você tenha esse centro unificante. Esse centro unificante, ele não pode se realizar inteiramente, tá certo? Porque a realização dele é a sua biografia. A sua biografia só adquire forma no instante em que ela termina. Está entendendo? Então, por outro lado, se você disser como Raul Seixas, eu sou a metamorfose ambulante, falar isso está certo? Mas note bem, a frase dele, eu sou uma metamorfose ambulante, quer dizer, eu sou alguma coisa. Eu não sou apenas os elementos dispersos da metamorfose, mas eu sou o personagem que vivencia a metamorfose. Então, eu estou me formando a mim mesmo como personagem unificado através das minhas sucessivas transformações. Então, a estrutura real do eu humano é uma estrutura tensional. Tá certo? E é por isso que quando nós queremos representar um personagem, nós o representamos como um drama. Quando nós, por exemplo, nós conhecemos Dom Quixote, conhecemos Otelo, conhecemos Hamlet... Por quê? Porque você tem um retrato estático deles? Não, um retrato estático mostraria apenas um momento dele, como se faz em pintura. A pintura não representa um personagem, mas representa um momento. Não é isso? Senão nós incorreríamos naquela história do sujeito que estava do Museu Português, que tinha lá um esqueleto, então estava escrito assim, esqueleto de Camões. Depois do outro lado tinha um esqueletinho pequeno, esqueleto de Camões aos 5 anos de idade. Está certo? Então, quer dizer, a pintura, a escultura só pode representar um momento e não a personalidade, né? Às vezes o pintor consegue mostrar, insinuar de longe algo da tensão interna, mas é apenas a tensão remotamente insinuada. A verdadeira representação do personagem não é uma descrição, mas é um drama. Tá certo? Então, o que que é Hamlet? É a vida de Hamlet. O que que é Napoleão Bonaparte? É a vida de Napoleão Bonaparte. Né? São vidas que já acabaram e que podem ser representadas como um drama encerrado. Portanto, que adquiriu uma forma. Mas o seu não está encerrado ainda. Se for encerrado, você vai ter que morrer agora mesmo. Entendendo para isto, né? Aqui, o Eduardo pergunta, qual é a relação entre a questão da autoimagem que eu estava colocando e o exercício do necrológico? Note bem, o necrológico é a sua autoimagem ideal, é aquilo que você tenta ser. Portanto, ele não é uma autoimagem atual. Né? Ele está numa tensão com a autoimagem atual. Tá certo? Essa imagem ideal, por sua vez, ela mudará com o tempo. Mesmo que ela não mude em substância, ela vai mudar na tonalidade, vai mudar nas qualificações que você coloca ali. E com o tempo, por incrível que pareça, esta imagem ideal, ela se empobrece. Quanto mais você se aproxima de realizá-la, mais ela se empobrece. Tá certo? Isso só quem passou dos 60 de idade, que tem uma vida pelas costas, que pode dizer isso aí. Alfred de Vigny dizia que uma grande vida é um projeto de juventude realizado na idade madura. Então, eu posso assegurar a você que o que eu estou fazendo aqui é exatamente o que eu planejei fazer na minha adolescência. Quer dizer, de certo modo, o meu plano de vida, minha meta de vida, ela está sendo realizada agora, não é mais uma meta, ela é uma luta atual, tá certo? Efetiva, quer dizer, não é uma coisa que eu pretendo fazer no futuro. Tá certo? Então, quando isso acontece, esta imagem, o que você está sendo agora não é uma autoimagem sua. A sua autoimagem se empobrece, porque você já está pensando no lado de lá, no após a morte. Então, o que que você deseja? Eu estava dizendo, o que que eu desejo hoje? O que que eu desejo ser? Eu digo, eu só quero o perdão divino, só isso que eu quero. Aquilo que eu queria ser, eu já estou sendo. Então, isso não é mais um objetivo, não é mais uma meta. É um dever que você, é um dever atual que você tem. Está compreendendo? E o que você quer já é uma outra coisa. Então, é por isso que esse necrológico não é a autoimagem. Você está entendendo? Ele é, de certo modo, um elemento antagônico à autoimagem. Tá certo? Você vai ter que criar uma tensão, uma luta entre o que você quer ser e o que você está sendo. Tá certo? Mas você não pode transformar esta autoimagem ideal num tribunal para você se acusar, porque isso não é um tribunal, isso é um projeto. Você não tem obrigação de ser tudo aquilo agora, você está indo para lá e você tem que descobrir os meios de você chegar lá. Está compreendendo? Se você pega o seu eu ideal e o transforma num código penal à luz do qual você vai ser julgado, tá certo? Em primeiro lugar, que você para a realização do projeto. Está entendendo? Alguém me informa aqui que existe uma edição do livro do Joseph Marechal em espanhol, O Ponto de Partida da Metafísica, editorial Gredos Madeira. Sim, mas não é necessário comprar essa nem a edição francesa. Como é um livro em 4 volumes, eu acho que deve também estar custando os olhos da cara da editorial Gredos, mas quando nós formos usar esse livro, vocês vão receber os capítulos traduzidos. Não se preocupem com isso. Em espanhol está em 4 volumes, em italiano, que é um volume, está inteiro na internet, no Google Books. Ah, também diz que tem uma edição italiana inteira na internet no Google Books, para quem lê italiano. Mas nem isso é preciso. Calma, vocês vão receber isso. Não é agora, é só daqui 6 meses, um ano, nós vamos... À medida que tiver os capítulos prontos, nós os colocamos à sua disposição. Vamos lá. Roberto Voloshin, da França, pergunta: como poderíamos neutralizar questões astrológicas que casualmente podem turvar nossa visão em relação à atividade do necrológico? Muito bem, as determinações astrológicas que nós só conhecemos como, pelo menos eu só conheço como uma hipótese ainda muito mal descrita, tá certo? Elas só podem pesar sobre o ser humano como pesam todas as demais determinações, vamos dizer, genéticas ou sociais, etc, etc. Tá certo? Com a diferença de que, segundo a minha hipótese, note bem, não posso assegurar nada disso aí, esse fator astrológico, ele não é propriamente uma limitação, tá certo? É um elemento extremamente misterioso, onde alguns dos traços estruturais constantes do indivíduo aparecem ali retratados na figura planetária do instante do seu nascimento com uma nitidez assim, muito, muito impressionante. Esse é um mero fato empírico que a gente pode verificar. Porém, nós não sabemos se existe uma influência astrológica, entre aspas, ou se existe apenas uma correspondência estrutural entre duas coisas, como no caso da ressonância mórfica, por exemplo, onde você não pode falar de influência, né? Mas no Sheldrake, quando ele diz, olha, aqui tem um laboratório onde um ratinho aprendeu a sair de um labirinto. No mesmo instante, no laboratório, 10 quilômetros adiante, o outro ratinho também descobriu a sair do labirinto, naquele mesmo momento. Um ratinho não influenciou o outro. Quer dizer, nós não sabemos se entre os astros e os homens existe aquilo que dizia Santo Tomás de Aquino, por exemplo, que ele diz, tudo que se move na Terra é movido por Deus através dos astros. Quer dizer, aí é uma tal de uma influência qualquer. Nós não sabemos se existe uma influência, se existe uma correspondência estrutural, se existe uma ressonância mórfica. Nós não sabemos. A respeito desse negócio astrológico, nós não sabemos é nada. Nada. Portanto, não tome os traços astrológicos como coisas reais que estão pesando sobre a sua vida. Tudo que nós temos a respeito são hipóteses. Vamos dizer, o único fato que nós temos é aquilo que eu verifiquei na pesquisa que eu chamei de astrocaracterologia. Quer dizer, existe uma correspondência estrutural nítida entre certos elementos de caráter e a presença dos astros no céu. Como se deu essa correspondência? Qual é o tipo de relação que existe? Nós não sabemos nada. Isso é um abismo de perguntas, né? E é um fato enormemente escandaloso, por assim dizer. Por quê? Ninguém tem ainda os instrumentos para lidar com esse problema. Então as pessoas ou se escandalizam, ou elas criam um culto em torno dessas coisas, ou elas negam tudo. Quer dizer, reagem como crianças em face de fenômenos, né? Tanto os astrólogos quanto os inimigos da astrologia, né? Eles não sabem o que fazer com esse fato. Sem contar um outro fator que interfere aí, que é que essa linguagem astrológica, esses elementos astrológicos foram exaustivamente usados por sociedades secretas, sociedades ocultistas, etc, etc, com a finalidade de ter influência sobre os seres humanos e de, vamos dizer, regular a seu modo o curso da história para obter os objetivos messiânicos nos quais eles acreditam. Ou seja, a quantidade de charlatanismo e de mentira que existe nisso aí é monstruosa. Monstruosa, de parte a parte. Então, eu recomendo, Roberto, que você não tome esse fator astrológico como uma coisa real que está pesando sobre você. Porque nós não sabemos se ela é um, sequer sabemos se ela é um fator em si, ou se ela é apenas um indicador de outros fatores. Está acompanhando? Pode ser, vamos dizer, que a correspondência astrológica, quer dizer, entre caráter e posição dos astros, é uma coisa nítida. Eu acho que esse é fácil de você provar empiricamente que coisa existe. Né? O Michel Gauclin já deu a prova disso, a prova cabal. Tá certo? Porém, nós não sabemos se existe um fator astrológico pesando sobre você, ou se o fator astrológico é como se fosse, vamos dizer, um indicador. Por exemplo, se você faz um eletrocardiograma, né, certo? E lá mostra que tem problemas. Bom, não é o eletrocardiograma que está lhe fazendo mal. Ele é um indicador de um outro problema que não tem nada a ver com aquela máquina, tá entendendo? Então, pode ser que a tal da influência astral, entre aspas, seja nada apenas isso, seja apenas um indicador de outras coisas. O fato é que nós não sabemos. Então, não tome este fato, por exemplo, ter o Saturno na casa tal, o Sol na casa tal, como sendo um fator real que pesa sobre você. Nós não sabemos se é um fator real, ou um indicador, ou qualquer outra coisa. A nossa ignorância sobre isso aí é imensurável. E tanta é a ignorância, que quando nós não sabemos nem os rudimentos de como colocar um problema, tá certo? Nós tomamos posição a esmo, tá certo? E nos... Como é que se diz? E tentamos nos defender da nossa própria ignorância através da proclamação afirmativa ou negativa de alguma coisa. E todo o debate astrológico, né, para mim, é uma coleção de vexames. Quer dizer, o sujeito proclamando que ele tem um conhecimento secreto, etc., quando você vai ver uma besta quadrada. E o outro proclamando que nada existe daquilo, quando você, os fatos estão gritando que existem. Tá certo? Ou seja, a prudência recomenda não tomar os fatores astrológicos como fatores reais, porque eles são apenas objeto de uma investigação possível. Tá certo? Aqui o Clóvis Barbosa pergunta: li essa semana o texto Considerações sobre o Seminário de Filosofia, prestei bastante atenção ao ponto que o senhor discorre sobre a aquisição das técnicas indispensáveis para o exercício da vida intelectual, estabelecendo a importância medular do trabalho com as transcrições. Por isso, venho tentando trabalhá-las até o ponto de convertê-las em exposições sistemáticas e coerentes. Porém, estes tantos problemas revelou tanta dificuldade que me levaram quase ao desespero. E aqui está a minha pergunta. Dificuldade limitando a assimilação de conteúdo empecilho à vida erudita? Fala, não, exatamente. Essa dificuldade e esses empecilhos são a vida erudita. Vencê-los um por um, meticulosamente, com toda a paciência do mundo, é a própria vida erudita. Né? Note bem, eu assisti um curso em tal lugar e eu quero documentar esse curso. E eu tenho, então, o quê? Uma gravação do curso. Mas na gravação aparece uma série de elementos. Primeiro aparece uma série de elementos estranhos, não é isso? Ao conteúdo do que o sujeito está querendo transmitir. Né? Você tem ruídos, você tem os lapsos de linguagem que ele cometeu, você tem interferência da plateia, você tem o zumbido do mosquito, você tem o defeito do gravador, você tem tudo isso. E por outro lado tem uma série de elementos faltantes, que é elementos que o expositor deixou implícitos, tá certo? Ou que, embora ele sabendo perfeitamente a coisa, na hora não lhe ocorreu a expressão verbal adequada, tá certo? Ou que ele simplesmente esqueceu de mencionar. Então, você quer documentar, para ver em primeiro lugar o que você quer documentar. Quer dizer, eu quero documentar materialmente o que aconteceu no dia tal, tal, tal. Então, daí você vai ter que botar todos os zumbidos, os defeitos do gravador, etc, etc. Né? Como se faz, por exemplo, numa transcrição de grampo, né? Na polícia. Você tem que colocar todos os ruídos, etc., porque aquilo pode ter alguma importância para a investigação policial. Ah, não é isso que você quer fazer. Eu quero documentar, vamos dizer, uma exposição dialética que o sujeito fez. Então você vai ter que, de certo modo, complementar as partes faltantes e excluir as partes sobrantes. Tá certo? Então, existem vários exemplos de como isso foi feito. Por exemplo, as famosas lições sobre a história da filosofia de Hegel, que é um livro em três volumes, né? Que é um negócio absolutamente brilhante. Mas tão brilhante quanto o texto foram os camaradas que trabalharam as exposições. Naquele tempo não tinha gravador, aquilo era anotado à mão, na hora, e tinha várias versões diferentes, alguém tinha que juntar aquilo e tirar uma coisa coerente e que, além de ser coerente em si mesmo, fosse coerente com o que Hegel dizia nos seus outros livros. Né? Isto aí, meu filho, você não avança mais de uma página por dia. Um trabalho desse pode levar anos. Você vê aqui o Erich Fugger, então tem alguns dos textos finais das Collected Works, são todos transcrições de né, de aulas, aquilo levou 10 anos com muita gente trabalhando em cima para você ter um texto que fosse cientificamente confiável. Essa dificuldade não é sua, Clóvis, a dificuldade é da coisa mesma. Tá certo? E aprender a vencê-la é adestrar-se num elemento importantíssimo, tá certo? Da vida erudita, que é, vamos dizer, a criação do documento confiável. Eu sugiro que vocês exercitem isso com esta própria aula, por quê? Porque aqui está o expositor está vivo ainda, graças a Deus, pretendo permanecer vivo pelo menos mais 2 minutos, tá certo? Que pode ele mesmo, né, corrigir muita coisa. Corrigir não só porque, vamos dizer, a transcrição está errada, mas porque ele mesmo pode, ele pode corrigir não a sua transcrição, mas corrigir-se a si próprio. Tá certo? O que é um negócio que nós não temos, por exemplo, nas transcrições do Mário Ferreira dos Santos, mas que apesar de impressas ainda continuam numa bagunça formidável, ao ponto de às vezes se tornar ininteligível. Então é isso. Bom, aqui, Paulo Camargo pergunta: na maçonaria afirma-se a necessidade de buscar algumas qualidades fundamentais ao maçom representado pelo trimônio, amor, vontade e inteligência. Dentro da nossa busca nos tornar filósofos, as qualidades fundamentais que devemos perseguir, essas mesmas três. Mas é disto mesmo que nós estamos falando. Né? Quer dizer, aí você está vendo isso pelo, dizer, dentro da simbólica maçônica que constitui o elemento da sua vida, tá certo? Mas isso não vale só para os maçons, isso aí vale para todo mundo. Está compreendendo? Marcos Fontor, no caso da literatura estrangeira, o processo de imitação do estilo dos autores também funciona como quando lidamos com traduções? Até certo ponto, sim. Porque é impossível você fazer uma tradução apagando completamente o estilo do autor. Não existe. O que se preserva do estilo originário do autor é, sobretudo, a construção das frases. Você vai perder muita coisa na semântica das palavras individuais, né? Mas a construção em geral, estatisticamente falando, você verá que a estrutura das frases permanece mais ou menos a mesma. Mesmo que você esteja lidando com uma língua muito estranha. Tá certo? Mesmo que você esteja traduzindo do chinês. Né? Algumas vezes você terá que modificar a estrutura, mas estatisticamente, na média, as frases continuarão tendo a mesma estrutura. É na escolha do vocabulário que você não vai ter certeza nenhuma, porque você está procurando equivalentes remotos, tá certo? Então você não vai poder, você imitando um escritor que você lê em tradução, você não vai imitar a semântica dele, mas a semântica do tradutor, tá certo? Mas a estrutura das frases será certamente a mesma. Mas é claro que eu recomendo que você trabalhe com autores da sua própria língua, ou nada impede que você se exercite escrevendo em outra língua. É muito bom, aliás. Né? Eu vejo, por exemplo, eu escrevo alguns artigos em inglês, eu levo para escrever um artigo em inglês, eu levo 10 vezes o tempo que eu levo para escrever um artigo em português. Porque não tem aquela disponibilidade de vocabulário. Vocabulário tem, mas não tem aquele vocabulário automatizado que você tem da sua própria língua. Nem tem, e não terá jamais. Você vê que mesmo escritores que se adestraram muito numa segunda língua, depois do Joseph Conrad, né? Joseph Conrad, a língua dele natural era o polonês. Depois ele aprendeu francês. Bastante francês. E depois é que ele aprendeu inglês, depois dos 30 anos de idade. Você vê os elementos poloneses, eu não sei identificar, por não ser uma palavra de polonês. Tá certo? Mas os elementos franceses a gente percebe. E continua, às vezes, usando uma semântica francesa. Tá certo? Vai falar até o fim da vida. Né? Mas eu acho um exercício muito interessante você imitar o sujeito escrevendo na própria língua dele. É muito mais difícil, é claro, mas vale a pena. Marcos Marisa, é genuíno interesse por determinado assunto, primeiro dentro do aspecto de autoajuda e conhecimento pessoal, e somente depois disso como exercício vocacional e profissional? Ao contrário, tem que ser assim. Se a coisa não tem um interesse existencial para você, então o interesse erudito será somente superficial e estereotipado, será copiado. Você tem que partir do interesse existencial real, né, uma coisa que tem carne e osso, para depois você transmutá-la numa colocação acadêmica, entre aspas, né? Fernando de Moraes pergunta, o limite da imaginação, não da linguagem, conhecido como limite do possível? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, o que nós chamamos de possível é o que, no fundo, nós chamamos de mundo real. É o contexto de realidade onde você está. Isso não tem limite e a sua imaginação não alcança um pedacinho disso. E é isso que é uma coisa fantástica, porque você vê assim, Heráclito e Parmênides, por exemplo, descreveram, né, de uma maneira tão antagônica, o mesmo mundo no qual os dois viviam, e note bem, o próprio Heráclito afirma o seguinte: os homens acordados estão todos no mesmo mundo, quando eles dormem, cada um para o seu mundo. É claro que Heráclito e Parmênides estavam acordados, tá certo? Mas, e é claro que estavam no mesmo mundo, porém, a sua elaboração racional é muito tosca em função da experiência real do mundo que eles têm. Então é por isso que as suas descrições saem antagônicas, mas elas têm que ter um fundo comum derivado do próprio mundo real onde eles estão. Porém, mas se a razão é limitada é porque a imaginação é limitada. Quer dizer, a imaginação deles enfatizou certos aspectos e deprimiu outros, sumiu com outros, né? E, afinal de contas, vamos dizer, não basta você imaginar, você pode imaginar muita coisa, mas você consegue imaginar aquilo de novo? Ou seja, você consegue lembrar o que você imaginou? Por exemplo, quando você sonha, quando você tenta lembrar um sonho, quem foi que criou o sonho? Foi você mesmo, a sua própria imaginação. Quando você tenta reimaginar, você já não imagina do mesmo jeito. Então você não tem, vamos dizer, a sua imaginação não tem poder nem sobre a sua própria imaginação. Está compreendendo? Então, por isso que assim, recomendo muito que você veja, no mundo moderno a tendência é as pessoas ligarem, darem muita atenção ao seu próprio pensamento, à sua própria imaginação, à sua própria memória, tá certo? E tentar dominar o conjunto daquilo. Tá certo? Isso aí, mas isso aí é como você tentar pegar água com a mão, tentar pegar ar com a mão. Na maior parte dos casos, você tem que deixar que a realidade diga as coisas pela sua boca. Tá entendendo? Isso é o que está na Bíblia. Não se preocupe com o que tu vai dizer na frente do juízo. O Espírito Santo inspirará as palavras. Tá certo? Então, o desejo que nós temos de nos consolidar numa autoimagem também tem algo a ver com o desejo que nós temos, vamos dizer, de expressar perfeitamente o mundo dos nossos pensamentos. Tá entendendo? Quer dizer, conseguir conseguir, de certo modo, dominar, pegar aquilo com as mãos. Não é isso que nós devemos fazer. Tudo que nós dizemos, vamos dizer, se perde. Dizemos, escreveu, se perde. Aquilo passou por você e foi embora. Você não vai ter mais aquilo. Você vai ter outra coisa melhor. Por quê? Tudo que passa pela nossa mente ou pela nossa vida se desfaz. Se desfaz em pó. Nós estamos continuamente morrendo, por assim dizer. Isso é uma realidade. Porém, quando você considera este fluxo, tá certo? Fluxo de impermanências, na escala da eternidade, você vê que na escala da eternidade nada pode se perder. Porque a eternidade contém tudo aquilo que está dentro do ser e do possível. E tudo aquilo que entrou no mundo do ser, ainda que por um instante infinitesimal, não pode retornar ao não ser. Ela pode cessar na escala do tempo, mas ela não pode se tornar um nada. Tá? Porque o nada nunca foi nada. Está entendendo? Então nós dizemos que as coisas retornam ao nada, mas é uma figura de linguagem. Nós queremos dizer apenas que saiu da escala do tempo, não existe mais na escala temporal. Mas na eternidade continua existindo eternamente. É como se na eternidade tudo é eterno, meu filho. Então, quer dizer, do ponto de vista de Deus, nada se perde. Então, para que você vai se preocupar de você segurar tudo na sua memória, tá certo? No seu mundo interno? Se esse mundo interno, tal como o seu externo, é feito de contínua desaparição. Você está entendendo? A natureza daquilo que é temporal é sumir. Para que você vai segurar isso na escala temporal, se Deus já está segurando para você na escala eterna e ele põe aquilo dentro de você de novo, quantas vezes ele quiser? Está entendendo? Para que eu tenho que me preocupar de guardar as coisas na minha memória, se Deus tem na memória dele e eu pedindo, ele põe de novo na minha? Isso aqui é básico, elemento básico do método, não só do método filosófico, mas do método existencial. Quando Platão fala da anamnese, essa memória que ele está se referindo, não é a memória carnal humana, é a memória espiritual, que se conserva onde? Em você? Não, que se conserva em Deus, se conserva na eternidade. Está entendendo? Você não precisa segurar, né, a água que está correndo, você não precisa segurar ela. Porque na eternidade as águas são eternamente as mesmas. Está entendendo? Então, é só quando você começa a entender essa dimensão de eternidade com a presença permanente, com uma verdadeira presença por trás da impermanência, né? Então você tem um terreno firme, mas porque você sabe que esse terreno não é você. Nós somos impermanentes, nós somos pó. Nós estamos continuamente nos desfazendo. É Deus que nos refaz. Está compreendendo? Nós só... É o que diz São Paulo Apóstolo. Nele nos movemos... como é que fala? Nele vivemos, nos movemos e somos. Tá certo? Então deixa por conta dele. Está compreendendo? Então aí... É só aí que você começa realmente a ter um acesso à dimensão do que é realidade, você está entendendo? Um acesso não intelectual, um acesso existencial mesmo. E aí você entende que, assim, que tudo o que se desfez no mundo só se perdeu na escala temporal, da escala eterna, ele não pode desaparecer. Está entendendo? Eu sei que isso é uma, vamos dizer, é uma experiência maravilhosa quando você começa a perceber isso, efetivamente. Quando você percebe que você mesmo está desaparecendo, as suas memórias, inclusive, vão embora. Né, se você quer conservá-las, elas vão embora. Tá certo? Eu digo, sim, eu esqueci, mas Deus sabe. E se Ele quiser que eu lembre de novo. Então você tem que deixar uma parte do serviço para Deus. Aliás, é a maior parte. É Ele que faz. Tá certo? Agora, esta ilusão moderna, vamos dizer, da individualidade fechada, é uma coisa terrível. Você está entendendo? Porque isso aí cria tantos problemas filosóficos idiotas que só serve para paralisar a mente. Por exemplo, se você acredita que o sujeito cognoscente humano é uma coisa que existe, né? É eu existo, eu, é o ego cartesiano, né? Eu existo e tenho lá meus pensamentos, né? Então, o que quer que eu conheça é um estado subjetivo meu. Até a percepção que eu estou tendo dessa sala. Porque são os meus olhos que estão percebendo, são os meus ouvidos que estão ouvindo. Então são tudo transformações que estão se passando dentro da minha subjetividade. Ora, se eu acredito que essa subjetividade existe como coisa, tá certo? Então tudo o que eu conheço é parte da minha subjetividade e eu não posso dizer que existe nada fora dela. E é impossível, isso chama-se, o que chama o problema da ponte. Qual é a ponte entre os seus estados interiores e o mundo objetivo? Meu filho, ao descrever o seu eu como uma coisa existente, você quebrou a ponte. Agora não tem mais ponte. É? Acontece que esse eu subjetivo que você fala, isso não existe absolutamente. Isso é que é uma sucessão de estados, como dizia Hume, tá certo? É, totalmente impermanentes. A sua unidade só existe em Deus, meu filho. Ela não existe como objeto aqui. É a sua figura eterna, que é aquilo que você é perante Deus. Essa é a sua única realidade. Aqui é tudo impermanência. Você é metamorfose ambulante de que fala o Raul Seixas, porra. Você está entendendo? Agora, se você transforma essa metamorfose ambulante numa espécie de recipiente fechado no qual estão os seus pensamentos, as suas percepções, etc, etc, e daí você quer criar uma ponte entre isso e o mundo exterior, fala, agora não tem mais ponte. Quer dizer, eu sou uma sucessão de impermanências dentro de outra série de impermanências que é o mundo exterior. Isso é a realidade. Agora, se você toma o eu, o ego, como se fosse coisa, uma coisa efetivamente existente, então daí esse ego come todo o espaço existente e não sobra nada para o mundo exterior. E daí você fica achando que só você existe. Mas isso é claro que é uma estupidez, porque você partiu de um erro inicial, de considerar, né, o penso logo existo. Ah, penso logo existo. Tá muito bem. Você vê que essa frase leva um tempo para você dizer. Tá certo? Quer dizer, você supõe que aquele que pensa é o mesmo que existe, e o que existe é o mesmo que pensa. Só que aí existe um trajeto temporal entre uma coisa e outra. E durante esse trajeto temporal você permaneceu o mesmo. Permaneceu o mesmo, olhando-se a si mesmo, através de uma linguagem que não foi você que inventou, alguém que veio do mundo exterior. Sem essa linguagem, meu filho, você aprendeu do mundo exterior, não teria ego nenhum. Você está entendendo? Então, na hora que você está dizendo que você pensa logo existe, você está afirmando que a sua existência depende do mundo exterior. Mas parece que você disse o contrário, parece que você disse que você é o centro e que você é a única certeza. Então você está confundindo, você tem dois estados de fluxo, um fluxo interno e outro interno, que às vezes conhecido, às vezes não conhecido, e esta é a real experiência da vida, né? E nós só podemos falar em ser na escala eterna. Os seres aqui são todos precários, são todos impermanentes, são todos transitórios, e não obstante, você entende que a impermanência não pode ser absoluta. Porque se a impermanência fosse absoluta, o que seria absoluto seria o nada. É? Mas o nada não pode ser absoluto, porque o nada não é nada. Então você tem o nada, você tem o ser e você tem este mundo intermediário onde nós vivemos. Onde as coisas estão permanentemente indo do ser para o nada, do nada para o ser. Você entendeu? Mas o ser e o nada, tal como nós os conhecemos aqui, não são nem ser e nem nada. São uma coisa intermediária, uma coisa vacilante. Tá? Entendendo? São semi-naturezas, semi-substâncias, né? Em permanente estado de fluxo. E ela só adquire alguma substancialidade quando vistas desde a eternidade. Que é o que o Parmênides e Heráclito, os dois já tinham entendido isso. Mas aí eu estou pulando, estou indo para tópicos concretamente filosóficos, mas tarde nós vamos estudar de maneira mais técnica. Aqui o Paulo Camargo pergunta, o senhor irá abordar conosco a técnica, o método filosófico, teoricamente analisando como um todo, irá trabalhar nesse curso com as partes desse método separadamente na prática? Eu pretendo fazer as duas coisas. Tá certo? Porém, pelo que nós fizemos até agora, você já deve ter percebido que eu adotei primeiro esta segunda alternativa, quer dizer, primeiro eu estou dando os elementos, eu não estou analisando o método filosófico, eu estou dando componentes dele que você vai usar, que depois, mais tarde, nós sintetizamos de algum modo. Você vê que até esses elementos prévios, como eu falei, o adestramento imaginário, o enriquecimento da linguagem, o senso do ideal, o adestramento do autoconceito, eu fui falando deles separadamente, e hoje é que eu estou tentando juntar, mas é só uma primeira síntese puramente prática. Juliano Cisotti pergunta: eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a diferença essencial entre a imaginação e a razão hipotético-construtiva. Elas diferem somente com relação à sua gênese, à imediaticidade das combinações imaginativas do conceito? Acho que não compreendi bem. Muito bem. A razão hipotético-construtiva, ela trabalha em cima do imaginário prévio. E aí o esquema é aquele que disse Aristóteles: você tem as percepções, em cima das percepções, você conserva na imagem os chamados esquemas fáticos, que são esquemas dos fatos, né? Esquemas dos entes. Desses esquemas dos entes que aparecem na sua imaginação, você vai extrair o seu esquema eidético, o seu esquema intelectual, ou aquilo que esses fatos estão dizendo em linguagem racional. E daí você tem os conceitos das coisas. E esses conceitos, por sua vez, você vai combiná-los na esfera racional. Quer dizer, entre a imaginação e a razão construtiva, não há uma diferença de natureza, há uma diferença de escala e de tempo, por assim dizer. O trabalho da imaginação sempre precede o trabalho da razão. Quer dizer, a razão não passa, no fim das contas, de um tipo de imaginação. Quer dizer, uma imaginação formalizada, tá certo? Por assim dizer, como que congelada ou petrificada, de modo a permitir a repetição exata. Tá certo? O que a imaginação geralmente não faz. Agora mesmo estava dando exemplo, você não consegue, né, lembrar o seu sonho. Ou seja, você não consegue lembrar uma lembrança, você não consegue imaginar uma imagem que você imaginou. Tá certo? Então a imaginação também está sempre nesse fluxo. Porém, se você ficasse preso nisso, você só poderia trabalhar com os seus estados empíricos e você não alcançaria um nível de conhecimento genérico universal. Então, a razão, o que é que ela faz? Ela extrai desses esquemas fáticos, esquemas eidéticos, consolida em conceitos, e esses conceitos são repetíveis. Isso quer dizer que, quando você expressa diz o termo que significa um conceito filosófico, você está dando ao seu interlocutor a chance de ele, primeiro, compreender não somente o termo, mas o conceito embutido. E segundo, ter não somente o conceito, mas produzir imagens dele que sejam análogas às suas. E, de certo modo, revivenciar imaginativamente uma experiência análoga à sua. Tá certo? Só que, normalmente, quando o pessoal lê textos filosóficos, eles não fazem o trabalho todo. Isso eu sempre tive essa precaução. Se eu estou lendo alguma coisa, eu não me contento em pegar os termos, vamos dizer, o significado estabilizado e dicionarizado dos termos, mas eu quero o conceito explícito. E não me conformo com o conceito, eu tenho que produzir análogos imaginários. Se eu não cheguei a isto, eu acho que eu não entendi o texto. Quer dizer, e dei um exemplo disso nos comentários às investigações lógicas de Husserl, onde a gente ia espremendo, até ir, vamos dizer, daquela terminologia altamente abstrata, até, vamos dizer, exemplos vivos criados pela imaginação dos alunos ou pela minha, na hora onde a gente estava lendo. Então, não há uma diferença essencial entre a imaginação e a razão construtiva. A razão construtiva não passa, vamos dizer, de imaginação estabilizada e tornada repetível. Ou imaginação padronizada, por assim dizer. Está compreendendo? Assim como, por exemplo, em geometria, né? Quer dizer, você não verá em parte alguma um triângulo, você verá objetos triangulares. Esses objetos triangulares são infinitamente variados. que a geometria faz? Extrai desta recordação que você tem das figuras triangulares o esquema idético. O expressa numa fórmula, num conceito. E esse conceito é repetível. Tá certo? Então, quando você diz a palavra triângulo, você passa a pessoa, ao seu interlocutor, o termo, por baixo do termo, o conceito geométrico. E, portanto, o esquema que ele precisa para ele repetir imaginariamente, criando inumeráveis objetos triangulares de acordo com o que bem lhe pareça. E esses objetos serão análogos àqueles que eu mesmo percebi. Olá, você disse que um dos problemas da literatura brasileira é que ela não acompanha mais a situação brasileira experiencial. E que, por exemplo, ela está meio que como que se cristalizou numa fase anterior e perdeu o fato. Você vê isso acontecendo em outras literaturas atualmente? Por exemplo, você vê. Eu tenho em mente o problema que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Você vê que existe imaginário para. Olha, aqui uma pergunta de uma pessoa presente aqui, que é o Alessandro. Ele disse que, eu observei outro dia, que a literatura brasileira perdeu o passo, por assim dizer. Ela não acompanha mais a experiência existencial. Quer dizer, a experiência existencial no Brasil se tornou muda. Ela não é apreensível nem mesmo como símbolo literário. Quer dizer, quanto mais como conceito abstrato, né? E ele pergunta se eu observo a mesma coisa em outras literaturas, por exemplo, na literatura americana. Eu acho que não, embora a literatura americana é tão rica, tão imensa, que não dá para você acompanhá-la. Tá certo? A gente lê uma coisa ou outra, mas quando a gente acha, vou ler um autor atual americano, vou ler que Thomas Pynchon, que é de 70 anos atrás, tá entendendo? A gente se atualiza com coisas de 70, 50 anos atrás, e olha lá, que já está fazendo um grande negócio, né? Até antes de eu chegar nos Estados Unidos, o autor americano mais recente que eu tinha lido, eu acho que era, sei lá, Faulkner. Daí você descobre que existem outros escritores, né? E a gente tenta, de alguma maneira, pegar. Mas, embora eu não acompanhe o movimento de literatura americana, eu vejo que não é possível que ela esteja defasada. Por quê? Porque num outro nível, já de discussão mais abstrata, as pessoas conseguem acompanhar o que está acontecendo. Quer dizer, o debate nacional americano é de uma vivacidade absolutamente impressionante, se você compara com a brasileira. Aqui as pessoas sentem o que está acontecendo mesmo, e elas falam do que está acontecendo com toda a sua complexidade, com toda a sua riqueza. Embora haja sempre, né, os indivíduos preferem não ver nada e preferem tratar apenas de estereótipos. Mas a quantidade de debate vivo que existe no jornalismo, que é uma espécie de literatura, no fim das contas, né? Mostra que as pessoas estão acordadas, que elas sabem onde estão, e que a experiência americana não se tornou opaca, como é no Brasil. No Brasil é uma opacidade total, as pessoas não sabem onde estão, elas não conseguem dizer o que se passa efetivamente. Então, elas dizem símbolos estereotipados, né? Então, eu sempre uso o exemplo de... Quando eu trabalhava numa revista feminina, uma revista nova, as pessoas mandavam cartas, né, consultando tanta mulher, dizendo que ela estava escrevendo, dizendo que ela estava com problema de ejaculação precoce. Então, bom, certamente não era esse o problema dela. Ela tinha algum problema, mas não sabendo que ela deu o nome de algum problema análogo. Tá certo? Pegou um estereótipo qualquer e usou. Não, no Brasil a discussão é tão assim, quer dizer, as pessoas não estão falando daquilo que elas vivenciam. Elas falam de coisas que, subjetivamente, lhes parecem ser análogas, mas é tudo como é que se diz, símbolo estereotipado. Tá certo? Aqui isso definitivamente não acontece. Então, inclusive, quando você vê a linguagem do jornalismo americano, é uma linguagem de uma riqueza, de uma flexibilidade, que eu fico besta. E às vezes eu penso, como é que nós traduziríamos isso em português? Né? Eu gosto muito dos artigos da Mona Sharon, ou do Don Feder, ou até Ann Coulter, certo? E eu vejo que seria difícil traduzir aquilo em português. Tem uma vivacidade local da qual a gente não tem análogo no Brasil. No Brasil, mesmo os poucos escritores que ainda continuam escrevendo na mídia, como João Baldo Ribeiro, Carlos Leitão Coni, eles já se congelaram em estereótipos mais de 10 anos atrás. Porque já não se trata de expressar experiência, tá certo? Mas de mostrar afinidade com certos grupos. Mostrar, olha, eu sinto igual a você, eu penso igual a você, eu sou da patota. Tá entendendo? Todos eles só escrevem, no começo só se escreve para isso. Tá entendendo? Então, no fundo, eles escrevem toda a mesma coisa. E não tem nada de experiência real ali, nada, nada, nada. Então, sobretudo, não há drama, não há contradição, não há problemas. Existe apenas a identidade de sentimento grupal, a identidade de sentimento grupal, sobretudo dos intelectuais de esquerda, se tornou a única realidade. Todos têm que se sentir do mesmo modo. E quando você vê que a autoexpressão deles já escapou da realidade há muito tempo, já virou uma coisa caricatural, tá certo? E você tenta mostrar que a coisa é assim, as pessoas pensam que você está fazendo isso não porque você esteja percebendo uma realidade, mas porque você pertence a um outro grupo contrário, se bem que eu até hoje não sei a que grupo eu pertenço, eu procuro, olho em volta, não tem grupo nenhum. Quer dizer, então eles imaginam uma direita existente, imaginam que eu estou falando em nome dessa direita, falam, mas não tem direita nenhuma. Se você consegue juntar três pessoas que estão, por exemplo, contra o Foro de São Paulo, né, cada uma está contra pelos motivos mais estapafúrdios e mais inconexos, quer dizer, de fato não existe a direita no Brasil. Né? Mas como existe uma esquerda, existe. A esquerda tem lá os seus sentimentos, o seu mundo peculiar de sentimentos, e tudo que eles fazem é reforçar esses sentimentos. Quer dizer, não estão expressando nem mesmo uma visão do mundo, estão expressando apenas a sua intersolidariedade grupal. Essa solidariedade que se mostrou rentável porque isso aí permite disputar a eleição, permite receber indenizações, permite acesso a cargos públicos, etc, etc. Então, vamos dizer, já é uma intersolidariedade sentimental, né, lucrativa. E é só isso que as pessoas fazem. Tá certo? Então, entramos, vamos dizer, o delírio de um grupo se transformou na única linguagem pública existente no Brasil. O delírio auto-lisonjeiro, né? Onde você imagina, por exemplo, todos aqueles guerrilheiros dos anos 70 foram todos heróis. Eu não sei o que dizer de heróico em você encostar uma metralhadora na cabeça de uma caixa de banco e dizer, dá o dinheiro aí. Falando, não tem nada de heróico nessa porcaria, né? Mas se vê como herói, esconde as partes deprimentes da sua história, né? não podem ouvir falar, né? Jamais são capazes de imaginar o que é a história tal como vivenciada pelos seus adversários. O adversário não existe como criatura humana concreta, existe apenas como um estereótipo odioso, né? Então, falou, bom, então virou tudo uma falsificação, evidentemente, e esta é a única linguagem pública que existe no Brasil. Não há mais uma linguagem da transmissão da experiência. Isso não, definitivamente não acontece nos Estados Unidos. Aqui, ainda que haja um esforço muito grande da parte de certos uns para criar um império do estereótipo, né? Isso ainda não dominou o panorama. Por exemplo, atualmente existe o mito Barack Obama, né? Então, assim, parece que a única coisa importante no mundo é que aquele casal, né, negro realize aquele sonho da dama por um dia, né? Então, eles saindo do nada e eles chegaram na Casa Branca, né? E agora são os donos do mundo, realizaram o seu sonho. Quer dizer, que dá a impressão que é só isso que interessa no país, né? Então, mas as pessoas que... Claro que isso aí é um estereótipo auto-hipnótico, né? Tem pessoas que estão falando nesta linguagem, tá certo? Mas tem uma infinidade de outras que estão vendo que a coisa não é assim, né? Então, mesmo entre os adeptos do Barack Obama, nem todos estão tão hipnotizados dessa maneira como estão hipnotizaram no Brasil, né? Vamos lá. Aqui, o Luiz de Carvalho. Mas não é o Gugu, eu acho. Não é, é outro. Como é possível resolver o conflito entre uma imensa sede de conhecimento e o desconhecimento sobre o que se deve estudar? Domina-me a miúdo um impulso de saber o que são as coisas, mas a par disso a total indecisão de ao que me dedicar, pois não é dado a ninguém estudar e dizer tudo sobre tudo. Como não soubesse o que fazer, determinei-me a ler os clássicos, até que me surgisse a ideia clara do para que sirvo ou serve a minha inteligência. Olha, uma dica muito importante, né, por exemplo, em literatura. Até uma certa época da história, existia um negócio chamado crítica literária. Hoje não existe mais. Hoje só existem os estudos acadêmicos, que em geral são uma bobajada sem fim, né? Esse pessoal desconstrucionista, estruturalista, isso aí só serve para estupidificar as pessoas. Mas existia antigamente um gênero literário que era a crítica literária, exercida geralmente em jornais, ou em revistas de cultura, etc., etc. E houve grandes escritores que se dedicaram a isso. E a função deles, o que eles eram? Eles eram leitores privilegiados, leitores que tinham, vamos dizer, uma capacidade de expressar algo da experiência da sua leitura, e de inserir aquelas leituras dentro de um quadro cultural histórico maior. Tá certo? Então, a leitura desses grandes críticos do passado pode te dar uma dica, porque aí eles acabam formando um consenso quanto ao que é importante ler, né, quanto àquilo que é valioso. Tá certo? Então, o nosso Otto Maria Carpão é um crítico às antigas. Tá certo? Então, a crítica literária, no fim das contas, é a primeira disciplina filosófica. Tá certo? Porque ela é a expressão intelectual mais imediata da experiência, da própria experiência literária. Tá certo? Tem uma série de críticos literários que eu sugiro que você leia. Por exemplo, o famoso Sainte-Beuve. Sainte-Beuve era um crítico francês do século XIX, que se caracterizava pela crítica psicológica, quer dizer, tentando captar, vamos dizer, a experiência interior dos escritores que ele lia. Né? Existiu Matthew Arnold, o crítico inglês que sempre se batia pelo valor educativo, valor pedagógico da literatura. É isso. Em Portugal você teve eminentes críticos literários fantásticos, alguns deles moraram no Brasil, tá? Adolfo Casais Monteiro, um grande crítico, Fidelino de Figueiredo, né? Então, e no Brasil, o Brasil teve alguns críticos maravilhosos, como o Otto Maria Carpo, tem alguns que são indispensáveis. Otto Maria Carpo, Álvaro Lins e Augusto Maier. Augusto Maier foi publicado, eu creio que nos anos 80, foi publicado uma coletânea dele pela editora, grossa, 800 páginas, pela editora Perspectiva. Tá certo? Então, a leitura dos críticos literários acaba lhe ajudando você a se orientar nesta maçaroca, pelo menos literária. Isso lhe fará muito bem. Um aspecto da pergunta dele, que me parece que está incluído, é não só o que ler, mas assim, como encontrar dentro de si as ideias de náufrago que vão orientar os estudos. Quer dizer, sim. Quer dizer, claro, a par desse problema de como estudar, existe a pergunta do que realmente me interessa. Isso. Não é isso? Então, isso aí também, mas eu não tenho uma fórmula, mas quando eu dei o exercício do necrológio, é para botar as pessoas começarem a pensar nisso. Quer dizer, o que, que realmente me interessa, o que, que eu realmente estou dando valor. Quer dizer, aí tem um lado, vamos dizer, o lado da escolha dos objetos, tá certo? E por outro lado, a identificação da motivação interior, você tem que fazer as duas coisas casarem de uma maneira ou de outra. Agora, é importante que cada passo nos seus estudos deve ser um passo na formação do seu caráter. Você está abrindo mais uma janela, você está criando mais um personagem imaginário para você. Você está abrindo mais alternativas, você está ampliando a sua, vamos dizer, o número das perspectivas pelas quais você encara o mundo. Você está se construindo, de certo modo, como ser humano, como consciência. Tá certo? E, vamos dizer, o verdadeiro autoconhecimento consiste na capacidade de abrir essas coisas sem parar, você está entendendo? E não em você conseguir se descrever e dizer eu sou assim, assado. Eu sei lá como é que eu sou, e pouco me interessa como é que eu sou. Isso é problema, sabe? Quem se interessa pela minha personalidade são os meus inimigos. Eles que a descrevam como quiserem, tá entendendo? Isso é problema deles. E eu não quero mais saber de mim, tá certo? E tudo isso que eu estou fazendo é enormemente divertido e é muito mais interessante do que eu. Então, na verdade, esse processo de autoconstrução é um processo de autodoação. Quer dizer, você está concedendo a sua energia, a sua atenção a coisas que transcendem você infinitamente e que são muito mais importantes do que você. E nesta mesma medida, você passa a personificar esses valores para outras pessoas. Você está entendendo? Você representa aquilo para outras pessoas. Por quê? Porque você está abrindo aquelas portas. Não que aqueles valores estejam em você, mas você está abrindo o acesso, que é o que eu estou fazendo aqui. Você está entendendo? Então, é exatamente isso que vocês vão fazer. Se o dia que tiver no Brasil um número suficiente de pessoas fazendo isso, tá certo? Ora, o nível moral e intelectual da sociedade inteira vai subir. E vai ter que subir mais dia, menos dia, porque mais baixo do que está, meu Deus, onde é que você pretende chegar? Né? Quer dizer, o Brasil já é atualmente, vamos dizer, é governado por gangsters, né? É ensinado por pedófilos e tarados, loucos, ladrões, tá certo? E os exemplos vivos de moralidade, de conduta que existe para o público seguir são palhaços, farsantes, tá certo? Né? Até onde você pode se degradar? Então, nós temos que subir. E o jeito de subir é fazer isso aqui que estão fazendo. O dia que tiver um número suficiente de pessoas fazendo isso, os outros vão ver o que nós estamos fazendo, eles vão começar a tomar vergonha na cara. Pô. Você nem precisa passar pito neles, não. Eles vão ver você, tá certo? E quando você, é uma coisa natural no ser humano, quando ele vê uma coisa mais perfeita, ele sente um repulsão na consciência. Fala, peraí, eu também... Tem que melhorar um pouco. Né? Pelo menos tem que fingir que melhorei. Porque aquele negócio, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Né? Não presta, mas se ele tenta mostrar que ele presta, é porque pelo menos reconhece que tem alguma coisa melhor. Quer dizer, vamos transformar o cara de bandido em hipócrita, pelo menos. O primeiro passo, torne-se um hipócrita. Né? Então você evoluir um pouco. O senhor André Marques perguntou, o senhor faz referência à articulação das antigas ciências da natureza, a verdade da civilização cosmológica e a doutrina cristã na obra de Santo Tomás de Aquino. Onde encontro isto? Existe alguma edição em inglês com essas partes? Olha, eu sugiro o seguinte. O livro Thomas Litt, L-I-T-T, né? Os astros na filosofia de Santo Tomás de Aquino. E existe o próprio texto de Santo Tomás de Aquino sobre os mistérios ocultos da natureza. Eu de cara que não lembro a edição, mas se você procurar, existe uma bibliografia tomista padronizada, né? Você procurando lá, você vai achar isso aí. Então, os mistérios ocultos da natureza. E na Suma contra os Gentios, eu acho que eu não lembro que livro que é, os capítulos 80 e qualquer coisa, né? Você verá toda a concepção astrológica de Santo Tomás de Aquino. Nós vivemos num mundo tão idiota que esses capítulos foram excluídos da edição online. Teve uma edição online da Suma contra os Gentios, os caras tirou os capítulos, que ele censurou Santo Tomás de Aquino. O senhor já deixou claro a importância da ampliação da base imaginária através da literatura para tudo filosófico. Qual a importância da experiência em si para o filósofo? Roberto Moraes pergunta. Olha, essa é uma questão que eu me coloquei desde o início da vida, porque Eu imaginei que eu queria ser um escritor, tá certo? Por volta dos 15 anos de idade. Eu falei, pô, peraí, mas eu não tenho experiência de nada, eu não fiz nada. Né? Eu não sei de coisa nenhuma, tá entendendo? A minha vida é uma idiotice. Né? Eu só tenho banalidades para dizer, então, pelo menos tem que arrumar alguma encrenca, tá certo? Foi aí que eu entrei para o Partido Comunista, né? Para arrumar encrenca. E olha, ampliou meu círculo de experiência formidavelmente. Entendeu? A experiência é aquele negócio do São Paulo Apóstolo, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. O problema é que a experiência te compromete. E você não tem só experiência, você também age e toma decisões. E as suas decisões pesam sobre você e afetam a sua vida futura. Então o preço é o preço da experiência. Já quer dizer, você, por exemplo, né? Ah, eu quero ter uma vida sexual rica e variada. E você começa a comer todas as mulheres do mundo, até que o dia você come a mulher do vizinho, ele te dá um tiro. Tá certo? Daí acabou a sua experiência. Então, a experiência pessoal, ela tem riscos. Toda ela tem riscos e ela deixa marcas. Tá certo? Então, muita coisa é válida como aprendizado, até como sempre falo da ampliação da experiência, mas lembre-se, a responsabilidade é totalmente sua. Ter experiência, aceitar a responsabilidade da experiência. Depois não vai dizer, ah, eu sou um coitadinho, fui vítima da circunstância. Não, eu quis isso. Por que eu entrei no Partido Comunista? Porque eu quis, porra. Então, lá convivi com um bando de filha da puta, só tinha canalha, aprendi a me corromper, aprendi a mentir para mim mesmo, aprendi mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e depois teve que passar 20 anos limpando essa porcaria. Por exemplo, né? Depois, falou, ah, peraí, quero aprender, né, negócio de psicanálise, essa coisa. Então, fui fazer tudo quanto era análise que existia, né? Fiquei numa confusão miserável da cabeça, que também levou mais 30 anos para limpar aqui. Falei, bom, mas é experiência pessoal, falou. Você não pode julgar as coisas se você não tem experiência. Então, vamos fazer experiência. Você vai lá, faz experiência, se ferra tudo, né? Você aprende alguma coisa. Mas, lembre-se sempre, a responsabilidade é sua. Foi você que quis a encrenca, né? Vamos lá. Então, aqui tem uma pergunta cumprida. Vanessa Barreto Farias. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por tudo que já aprendi, com a sua ajuda, suas obras, seus artigos. Muito obrigado. Algumas questões que não compreendo bem, gostaria que o senhor me ajudasse a compreender. Tenho a convicção de que o ser humano só pode viver com dignidade quando considera que agir corretamente não é uma questão de mera conveniência social, mas de dever moral perante sua própria consciência e, portanto, perante Deus. Mas, sem sombra de dúvida, se você não tem essa ideia do observador onisciente, você nunca vai melhorar na vida. Tá certo? Por quê? Qualquer que seja o público para o qual você fala, esse público sempre tem limitações. Ele só sabe um pedaço da história. E você pode enganá-lo sempre. Enganá-lo para melhor ou para pior, de alguma maneira. Tá certo? Você pode se mostrar melhor do que é ou até pior. Tá certo? Mas você pode enganar. Mas Deus tem a medida justa. Se você aprendendo, vamos dizer, a falar com ele, quer dizer, quando você começa a querer exagerar na sua maldade, Deus manda você parar, você está entendendo? Então, e sobretudo, uma coisa importante desse comparecimento perante Deus é você ter a ideia da sua absoluta insignificância. Isso é nada, fazer nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Tá certo? Como diz, o subnitrato do pó de bosta. Entendeu? E, no entanto, você fala, você tem consciência, você pensa, e você fala com o próprio Deus, e às vezes até responde. Entendeu? É um negócio assim, essa experiência, nada substitui isso, nada. E é ali que você tem... Só perante isso é que você tem ideia da escala real. O resto é tudo imaginário. O resto é tudo... Onde as escalas relativas são todas imaginárias. Por exemplo, quem você é perante a sociedade humana? Eu digo, meu filho, a sociedade humana vai passar, vai virar pó, ninguém vai ouvir falar dela. Tá entendendo? Pensa assim, o que é o Brasil daqui a 2000 anos? É nada. Né? É certo? Então... A opinião do seu círculo de amigos, também eles vão todos morrer, pô, não interessa, entendeu? Agora, tem uma coisa ali que te dá uma ideia do tamanho real. costumo continuar aqui. Entretanto, percebo que cada vez que abro mão da simpatia de alguns conhecidos a fim de tornar a verdade evidente, sou extremamente atacada, como se fosse menos reprovável cometer um erro do que apontar um erro em algum raciocínio ou alguma outra conduta. Mas, minha filha, ter razão é o maior pecado da humanidade. Você nunca pode ter razão. Você tem que estar sempre errada. Você está entendendo? Então, isso é um bando de ignorante, presunçoso, está entendendo? Que quer te rebaixar a ser como eles. O que eu sugiro? Se os caras não aceitam você mesmo, arruma amigos melhores. Ora, um dos orgulhos que eu tenho na vida, tenho pouco, porque, bela merda, tudo que eu fiz, é de ter propiciado encontro entre pessoas melhores. Né? Porque você vê, o Brasil é um país imenso, é tamanho de um continente, que tem 180 milhões de pessoas, e a gente vê que os mais talentosos, melhores, estão muito espalhados. E não tem onde se juntar. Aqui nos Estados Unidos tem, aqui você sempre tem, né, esses clubes e grupos que juntam as pessoas por afinidade. Então você cria as verdadeiras amizades que são baseadas na afinidade real. Como diz Santo Tomás de Aquino, ser amigo é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. No Brasil, não. No Brasil, assim, amizade, eles entendem assim como uma simpatia espontânea, passageira. Então você é seu amigo por 3 dias. É por isso mesmo que vira seu amigo do peito, né? E 3 dias depois te dá uma facada nas costas, tá certo? Porque não tem afinidade real. Então, é você procurando as pessoas que querem as mesmas coisas, que respeitam as mesmas coisas e desprezam as mesmas coisas, você vai achar o seu círculo de amizade. Você vai... E não é que nem a história do patinho feio, né? Você é o cisne querendo que os patos se aprovem, eles não vão aprovar. Não vão aprovar nunca. Então, através de todos os cursos que eu realizei, criando vários grupos de pessoas, a gente vai juntando as pessoas afins e elas se fortalecem umas às outras. Se esse curso não servisse para mais nada, eu digo, olha, ele juntou as pessoas que querem as mesmas coisas, as pessoas que querem ir para cima, estão sendo juntadas, então, né, sai até casamento nessa coisa, pô, quantos alunos meus não casaram ali, tá entendendo? É um negócio incrível, tá entendendo? Então, olha, se eu tivesse feito só isso, eu digo, bom, já algum negócio fiz. Tá certo? Quer dizer, então, Vanessa, não faça muita força para convencer a pessoa, não, tá entendendo? Se eu não quero ouvir, você procura outro, como diz o outro, vai procurar a sua turma, pô, né? Mesmo que eu fundamente minhas opiniões e apenas exijo o mesmo de quem queira me refutar, acusando-me de que penso estar sempre certo. Falo, olha, pensar é pensar que está certo. É pensar que está certo. Quem quer que pense o que quer que seja, pensa que está certo. O que é você ter uma opinião, se não você achar que essa opinião é melhor que a dos outros? Se eu acho que a minha opinião é tão boa quanto a sua, então eu não tenho nenhuma nem outra. Agora, as pessoas, elas fingem que não são isso. Então, aquele negócio, não, eu respeito a sua opinião. Falo, claro que não respeito a sua opinião. Né? Eu respeito o seu direito de pensar errado, isso é outra coisa. Mas não, eu posso respeitar o seu direito de ter uma opinião errada, mas não respeitar a opinião? Se eu respeitar a sua opinião tanto quanto eu respeito a minha, então eu estou indeciso, eu não sei se eu penso como eu mesmo ou como você. Agora, o direito ao erro é o direito à experiência. Todo ser humano tem o direito de fazer experiência, passar pelo erro em busca de uma conclusão verdadeira. Esse é um direito inalienável e tem que ser respeitado. Mas a opinião errada não pode ser tão respeitada quanto a certa. Se o sujeito diz que 2 mais 2 é 5, você vai dizer o quê? Eu respeito a sua opinião. Eu respeito nada, sua opinião não vale um peido, meu filho. Isso não quer dizer que eu não gosto de você, que eu não acho você um cara bacana, tá? Mas você está falando besteira, pô. Tá certo? Então, tudo isso aí faz parte da hipocrisia brasileira e é um sistema de pressões feito para deprimir a inteligência, para destruir a inteligência. A sociedade brasileira é visceralmente contra o conhecimento. Isso é antigo no Brasil, isso é muito pesado, isso é muito feio e isso é a causa de todos os nossos males, sem exceção. Eu lembro o texto que eu li do outro dia do Jorge de Lima, o depoimento, onde estava lá o Graça Aranha tentando convencer as pessoas que ela tinha que se levantar um pouco em cima da brutalidade do mundo atual, e os caras escolheram fazer exatamente o contrário. Ora, pô, tem que se ferrar. Ah, você quer um negócio telúrico, você quer as forças da natureza, você quer o, né, a jiboia, o boitatá, né, o peixe-boi, o boto, você gosta dessas coisas, isso é o seu mundo, isso é o inferno, desgraçado. Você está entendendo? Ali você está totalmente impotente. Né? Leiam A Selva, do Ferreira de Castro. Né? E você vê que ali você tem, pelo primeiro, é o único livro que você escreveu sobre a Amazônia, na qual você vê a pressão imensa das forças da natureza e algo do espírito humano. Porque o brasileiro não foi capaz de mostrar isso, ele só mostra o império total das forças da natureza. É aquela coisa medonha, assim, é de monstro. Né? Ele, como é que pode gostar de uma porcaria dessa? Né? Quer dizer, aí você está chamando os diabos mesmo. Né? Ah, me persigam, acabem comigo. Tá, né? E isso aí se impregnou na cultura brasileira. Nós temos que acabar com isso. O Graça Aranha estava certo. O movimento de 22 estava errado. Então que eu contrastei ele com o movimento nordestino, que o movimento nordestino não era culto da natureza, não era essa... ficar babando diante da floresta, do como é que diz, da mãe d'água, do boto, não é nada disso, era o drama humano, do ser humano tentando se levantar acima disso. Né? Que coisa... Você vê aqueles quadros da Tarsila do Amaral? Aqueles caras com os que eles pedem, uma cabeça desse tamanho, um pé assim. E ela acha aquilo bonito. Leia o que Monteiro Lobato escreveu sobre a Tarsila do Amaral. Ele estava certo, cuspia nos quadros da mulher. É? Anita Malfatti, perdão. É? Considerando isso, não consigo compreender por que uma postura tendente ao bem possa causar tanta revolta. Mas escuta, minha filha, odiar o bem é a natureza do ser humano. Né? Quem foi mais odiado foi e é mais odiado do que Jesus Cristo. Agora, só é o seguinte, não tenha medo disso, porque esse pessoal está contra a estrutura da realidade. Se você se apegar à estrutura da realidade, a verdadeira realidade, todo mundo pode estar contra, mas você vai ganhar. No fim das contas, você sempre vai ganhar. Você não vai perder nada. Agora vai perder uns amigos, fala, mas um amigo que não presta, melhor trocar, pô. Amizade no Brasil é parasitismo. É sugar você tá entendendo? É manter você ocupado com besteira. É amizade que não dá nada para ninguém. A gente tem que procurar amigos melhores, sim. E amigos melhores são aqueles que querem as mesmas coisas, estão indo para o mesmo lugar e se ajudam uns aos outros. Então é isso aí, Vanessa. Vai em frente. Epa. Aqui. Espera aí, tem uma carta aqui que não tem assinatura. Eu não sei quem mandou essa carta, mas é o seguinte. Na última aula eu fiz uma pergunta, o senhor gentilmente me respondeu, mas não compreendi a sua resposta. Juliano Miller. Quem? Juliano Miller. Juliano Miller, é. Quando falei sobre planos que não está me referindo à minha vida, mas aos planos da realidade. O que eu queria saber é se aquela formulação estava correta, porque eu não conseguiria tirar aquilo da cabeça. Puta, mas agora eu não lembro da sua pergunta. Para responder essa aqui, eu preciso lembrar outra. Posso deixar essa aqui para a aula que vem? Daí eu junto a carta primeira com a segunda e vamos começar tudo de novo, já que você não entendeu. Talvez eu aqui não tenha entendido a sua pergunta. Agora aqui, Leandro Diniz pergunta: desde o seu curso começou, tenho tido muitas ideias, muita vontade para escrever dois tipos de textos, narrativas e ensaios. Tenho surpreendido a mim mesmo. Peraí. Tendo surpreendido a mim mesmo, tendo sucesso em escrever narrativas, acredito que se deu uma razoável imitação de bons autores. Contudo, quando vou escrever ensaios, principalmente de crítica literária ou comentário político, o texto sai truncado, sem conexão entre um parágrafo e outro. Mas você leu um número suficiente de críticos literários para você imitá-los? Peraí, parece que caiu aí a conexão. Está no ar ou não está no ar? Tá. Está no ar? Bom, então, você tem certeza que você leu um número suficiente de bons críticos literários para você poder imitá-los? Por exemplo, quando você lê o Otto Maria Carpum, você vê que ele constrói os ensaios dele de uma maneira impressionista, quer dizer, ele vai dando sucessivas impressões para que no fim se insinue alguma coisa, ele mais insinua do que diz. É uma técnica, tá certo? Outros seguem técnicas completamente diferentes. Quando você vê o Álvaro Lins, é uma coisa completamente diferente. O Álvaro está sempre interessado no aspecto moral das coisas, né? Então, ele monta uma discussão moral em cima dos autores, realça o valor moral da coisa. Então, você tem que ler o crítico literário. Para imitá-los, tem que aprender. A crítica literária é um gênero em si mesmo, é um gênero enormemente rico. Né? Se você vê o Wilson Martins, por exemplo, escreveu a história da crítica literária no Brasil. Você dá uma olhada, né? Claro que tem muita autora ali que não presta, mas o que sobra de coisa boa é muito bom. Olá, o Diniz está falando que essa não foi a pergunta que ele fez. Que você tá vendo outra pergunta. Então é outra pergunta de outra pessoa e piorou ainda, então vou deixar tudo para a aula que vem, quando eu tiver tudo, souber de quem é a pergunta e poder juntar a pergunta com a pergunta sobre a pergunta. Simplesmente não consigo definir a estrutura, a armadura do texto, embora tenha na mente, acredito, uma ideia clara do conteúdo. Bom, pode ser que você tenha, vamos dizer, uma inclinação natural para criar a ordem narrativa, mas que você não tenha o mesmo talento inato para, vamos dizer, a ordem das ideias ou para a ordem das sugestões de ideias. Então, por isso mesmo, eu sugiro que você leia tantos críticos literários quanto ficcionistas você lê. Preciso de alguém para imitar ou escrever ensaios eminentemente retóricos. Baseio-me, às vezes, na sua escrita, às vezes, de outro, Porção, Carpo, etc. Mas nada conseguiu me ajudar. Preciso conhecer a retórica. Não se trata de você estudar retórica. Trata de você ler muitos mais críticos literários. Às vezes, o número de modelos é pequeno. E número pequeno de modelos é pior do que modelo nenhum. Quer dizer, você tem só um ou dois para copiar, você está lascado. Você tem que ter um montão. Né? Eu sugeri, pelo menos hoje eu sugeri esse, não deixe de ler Saint-Beuve, Matthew Arnold, o Adolfo Casais Monteiro, Fidelino de Figueiredo, o Álvaro Lins e o Augusto Maier. Não deixe de ler esse. O Augusto Maier também, o Carpo, ele faz uma crítica, ele, artigos de crítica, os ensaios dele são meio poéticos, né? O Augusto Maier mais ainda. É completamente diferente do que faz Matthew Arnold, por exemplo. Não deixe de fazer essa experiência. Isso vai lhe fazer muitíssimo bem. Bom, eu acho que aqui, por hoje... Né? Espera aí. Ah, aqui, uma pergunta simples. Qual a melhor edição dos Treves em português? Existe aquela edição da José Olímpio. Eu acho aquelas traduções muito melhores do que a que saiu da Aguilar, a edição do José Olímpio em 10 volumes. Não. Ali tem alguns grandes tradutores, grandes escritores que fizeram essas traduções, como o Zé Geraldo Vieira, Raquel Queiroz. Então, eu acho uma edição muito valorosa aquela. São as obras completas de ficção do Zé, publicadas pela José Olímpio. Ainda se encontra, você encontra até relativamente barato isso em sebo. Procura uma estante virtual. Eu mesmo comprei um outro dia, porque eu já comprei essa coleção mais de 10 vezes. E ela acaba ou sumindo, ou na mudança, se perde na mudança, a gente dá para alguém, ou vende para o sebo, depois compra de novo. Né? Eu já vendi tanto livro para sebo que uma vez me trouxeram um livro de volta. Né? Era um livro em que o autor dizia lá umas bobagens sobre Ortega assim, e eu tinha escrito na margem, né? Com lápis, isso é um filho da puta, uma coisa assim. Né? E um amigo meu, Alcides Lemos, achou aquilo no... Um sebo leu aquilo e falou, isso só pode ser coisa do Olavo. Comprou o livro e me trouxe de volta. Então, gente, até... temos aula semana que vem. Semana que vem. Essa é a outra semana. Semana que vem tem uma outra aula no mesmo horário. Muito obrigado a todos.